A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para fazer mais um episódio dessa série aí, que já é um sucesso. E hoje aí a gente vai dar continuidade junto com o amigo aí nosso, que já tá aí desde a jornada do Roger da Cidizinha, e vai seguir por mais jornadas aí com a gente. Hoje eu recebo ele, que parece que tá meio doente aí, o Felipe do Apenas Um Cara Cast. Fala, Filipão. Opa, fala, Hernani. Fala, ouvintes. Uma grande honra estar aqui novamente. E aí, Felipeira. Você andou arrumando cagada com a saúde aí, Felipe? Não, que isso. Eu nem fumo, rapaz. Não sei o que é, não. É. Não é cigarro, não é... Como é que chama, gente? Aquele negócio, narguilé que você tá fumando aí, não? Ah, eu deixo esse pros jovens um pouco afeminados. Ah, essa não, mandou aqui de primeira, não, hein? Não. Aqui, aí já ganhou uns dislikes, né? Mas... Ô, Felipe, fala uma coisa aí pra mim. Você andou lendo os comentários do Zé Mobral? Rapaz, eu vi que a recepção tá tão boa quanto a do Roger, viu? Fiquei surpreso, rapaz. O do Zé Mobral... Só o episódio que a gente gravou teve no iTunes quase 10 mil downloads. Só o Zé Mobral. Puta merda, rapaz. O Zé Mobral já tem mais downloads que um episódio sozinho do Roger Cidizinha. Qualquer episódio do Roger Cidizinha, o Zé Mobral foi mais sucesso. Eu não sei se é porque o Zé Mobral ele é mais famoso. Eu não sei se é porque... O episódio ficou bom e o povo indicou. Eu não sei. O Roger da Cidadezinha. Ele foi uma série que já foi grande. Mas o Zé Mobral tá dando um chute em tudo e tá sendo um dos episódios mais baixados da Sociedade Primitiva. E o Zé Mobral teve gente aí nos comentários brava dizendo que acha que as histórias do Zé Mobral são mentirosas, o Felipe. O que você achou? Cara, eu vi tudo isso aí. E, na minha opinião, eu acho que pode ser porque o Zé Mobral foi um episódio mais contraído, assim, já que o Zé Mobral é um cara muito muito da putaria, esse negócio todo. E acho que a galera começou a indicar pros amigos, falou, dá uma olhada aqui, esse cara é engraçado. Aí eu acho que... E também acho que ficou um programa bem dinâmico, assim, a gente já pegou uma experiência do Roger, aí ficou mais fácil comentar, né? Ah, ficou. Mas o que você tem pra dizer sobre o povo que tá dizendo... que as histórias do Zé Mobral são mentirosas. Eu só digo uma coisa, Felipe. Ele pode exagerar. É igual que a gente tava debatendo. Ele pode exagerar. Pô, a Índia não ser tão bonita assim, vamos supor. Mas assim, um fundo de verdade tem. Porque mais pro final, nós vamos contar. Eles quase destruíram a vida do Zé Mobral. Porque quase descobriram a identidade dele. E se descobrisse, ia dar cagada. Porque, mais pra frente, nós vamos explicar. Mas se contassem quem ele era e contasse pra família da Índia... Tô dando spoiler aqui, mas é só pro povo, porque tem gente que tá achando que é mentira. O que eu quero dizer, Felipe, é que a história pode ter fatos exagerados. É possível. Isso eu tenho certeza que você não duvida disso também, que ele deve ter exagerado. Mas o que eu quero que os ouvintes entendam é o seguinte. Inclusive, isso vai pros ouvintes aí que estão mandando mensagens. Ah, Hernani, essas histórias são mentirosas. Eu só quero dizer uma coisa pra você, ouvinte. Quando, mais pra frente nós vamos contar sobre isso, o Zé Mobral tava perto de fazer uma parceria financeira. Os haters começaram a puxar e queriam falar pra família da Índia não fechar a parceria com o Zé Mobral e queriam mostrar o que o Zé Mobral falava da Índia na internet. Então eles iam acabar com a vida do Zé Mobral. Então o que eu quero dizer pra você, Felipe, pros ouvintes, é que um fundo de verdade tem, porque o Zé Mobral teve que sair fugindo. Isso aí todo mundo sabe na internet. O pessoal de blog, todo mundo sabe que ele teve que sair fugido, apagar tudo correndo, porque senão iam caguetar pra Índia, ô Felipe. É, rapaz, isso é verdade. Eu acho que a galera começou a até falar isso aí, porque eu não sei se você lembra, mas eu também fiquei duvidando um pouco assim de quando ele falava a Índia é muito gostosa, essas coisas que ela fudia todo dia, não sei o que. Aí eu comecei a falar um pouco que eu tava achando meio estranho. Mas eu acho que os ouvintes não me entenderam bem, é que em nenhum momento eu duvidei da história toda, da veracidade. Assim como você falou, eu acho que teve momentos em que ele pode ter dado uma exagerada assim, mas a história tá tão bem construída e os fatos assim tão, todos fazem sentido quando postos juntos, que eu acho, cara, que não tem como o cara inventar isso, meu. Eu acho que é verdade sim, eu acredito. E mesmo que fosse mentira tudo, cara, essa história, cara, quando a gente acredita nela, fica uma história tão boa, tão cheia de lições, que... Ah, não, isso não dá pra duvidar, né, Felipe? A gente aprende coisa pra caralho, a gente aprende. Se a gente aprendeu tanta coisa com o Roger, cara, de ego, coisa de Matrix, esse negócio todo, com o Zé Mobral, que ele fala sobre finanças, a vida da putaria, essa coisa toda, imagina o quanto você pode aprender com esse cara, rapaz. Então, vamos lá, ouvinte, dá uma chance aí pro Zé Mobral, cara. É isso aí. Filipão, então, voltando aqui no Zé Mobral, o próximo post é Evolução Patrimonial, fevereiro. Então ele conta aqui, ô Felipe, que ele tomou no cu com as ações e tal. Aqui ele fala algumas das ações, Bematec. Bematec diz que foi uma surpresa aí, porque era uma empresa, eles fazem impressora pra balança, aquelas balanças supermercado que sai, o código de barras. Por exemplo, você vai lá, batata, aí a própria balança pesa e solta a etiqueta, batata, aí você cola no saquinho. E eles também fazem impressora fiscal, impressora que faz nota paulista, que solta... aí onde você mora, que eu não posso dizer onde é, não tem isso aí, mas aqui no estado de São Paulo, tudo que você faz tem que ter nota paulista. Aí depois você troca pra um monte de coisa. Ah, dessa lá. Eu não sabia, não, mas... E aí você lembra no podcast passado que a gente falou que o Zé Mobral investia principalmente em questões de terra. Mas aí você vê a variedade do cara, desde terra até balança de batata, o cara tá investindo aí. Não, mas ele investia também no negócio que chama-se Small Caps, que é... Inclusive tem um cara aí na internet que chama Guardião do Zé Mobral, mas que não é o Zé Mobral, viu, Felipe? Se você jogar no Google Zé Mobral, vai aparecer esse Guardião do Zé Mobral. O Guardião do Zé Mobral, ele era aprendiz do Zé Mobral. E ele tá ficando rico usando os princípios do Zé Mobral. Inclusive eu queria ver se eu trago ele aqui, meu cara não responde eu, Felipe. O cara responde, todo mundo responde eu. Aqui parece que é programa de Chernobyl, o povo tem medo de falar comigo, o povo tem medo de me responder, eu não sei o que, cara, que é. Eu acho que deve ser porque o seu programa é tão grande, tem um acesso muito grande, ele deve estar com medo até de ser descoberto, porque uma coisa é você falar com um cara de 10 inscritos, 20 inscritos, mas outra coisa é falar aqui no Sociedade Primitiva. Eu sou pequenininho também, ué, 10 mil só, ué. Não, eu sou grato, não é só, desculpa, perdão. É que não, eu não tô sendo ingrato com os ouvintes, mas é que a gente é um negócio assim pequeno na proporção do sei lá, Felipe, sei lá. Aí, ô Felipe, mas aí voltando, Felipe, esse Guardião do Zé Mobral, ele tá ficando rico usando os princípios do Zé Mobral, que é isso aqui que ele tá falando, ó. Se você ler aqui, então ele fala o seguinte: quer saber uma tech, ô Felipe? Nesse ano, que era 2012, ela era uma empresa pequenininha. E aí ele investiu na Bematec, a Bematec cresceu 129%, Felipe. Ou seja, em números, se ele investiu 10 mil, ele no final do ano ele tava com 20 mil, 20, quase 23 mil, mais ou menos, que ele tinha. Ou seja, o negócio, você investiu 10, ficou com 23, você ganhou 13 em cima, por exemplo. Isso. Assim, é um negócio absurdo. Pode falar. É só aí falando pros ouvintes aí pra explicar um pouco melhor de que o que o Mobral tá fazendo agora, esse negócio de empresa, dessas empresas aí, que ele ganha um lucro mais forte, é porque ele faz um negócio chamado investimento de risco. Ou seja, ele fala nos próprios posts de que ele pega, principalmente, ele investe em empresas que estão com um pouco de prejuízo, entende? Que as ações estão sofrendo um pouco de prejuízo. Mas por que ele investe nessas empresas? Porque não faz lógica, né? Você geralmente investe em empresas que estão crescendo e que as ações irão valorizar também. Mas a ideia dele é que ele vê essas empresas com prejuízo, mas ele vê que essas empresas têm um potencial e que caso elas parem de ter prejuízo e voltem a ter lucro, ele vai ter um lucro muito maior do que se ele investisse em empresas que já estão no lucro. Entende? Isso é muito perigoso, ouvinte. Eu, por exemplo, não recomendaria essa técnica. Mas o Mobral, com os estudos dele, ele achou essa forma melhor e realmente deu certo para ele. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o que dá certo para um não dá certo para o outro. Isso, e também porque o Mobral, como ele já falou, o cara estudou pra caralho, né? O que o bicho leu de livro de economia e bolsa deixa muito investidor no chinelo. É. Então, Felipe, aí ele pega e fala que ele vai começar a faculdade lá, que pra quem não tá lembrado, ele passou na UFMG, num bom curso, palavras dele. Palavras dele, inclusive, não é um excelente curso, não é top, né? Engenharia, medicina, mas é um bom curso. E ele fala aqui, além do mais, tem minha Índia. Essa semana gastei no hotel duas vezes, R$26 cada uma. A terceira ela pagou, é sexo quase todo dia. Essa mulher está me esgotando. Estou cada dia mais propenso a assumir o namoro, mas é assunto para outros posts. Lá no comecinho ele tava todo machão, né, Felipe? É, vou namorar porra nenhuma, não sei o que. Aí, Felipe, já tá caindo. É que eu acho que ele ficou sabendo daquele negócio da empresa dos pais, que ele vai comentar futuramente, ainda mais que a mulher começou a conquistar ele na base do sexo, né? Aí o Mobral, que já é um quarentão, não aguentou, né, rapaz? Ai, ai, ai. Então aí termina aqui o balanço dele. Aportes despencando. Esse aqui é legal. Vida de universitário e amante está quebrando as pernas no Mobral. Caramba, estou gostando bastante do curso. Professores bons e tudo. Mas toda matéria é um livro ou apostila para comprar. Não aguento mais. Outro dia comprei um de R$200, apostila de R$50. Todos os dias os professores filha da puta exigem uma. É, faculdade o bagulho é foco. Você gasta em xerox. Você gasta muito também, ô Felipe? Rapaz, eu geralmente levo o dinheiro, né, pra comer e pro xerox, mas muitas vezes eu tenho que gastar todo o dinheiro da comida só pra fazer o xerox. Ah, para, Felipe, vai tomar no seu cu, você é boy, cara, para, vai. Ah, Nani, sabe quem me falou, não sei se você sabe, o Pensador Selvagem? Sim. O cara tá me falando, tá ouvindo uns tec-tec aí, e falou que o seu teclado é extremamente boy, senhor Hernani. É nada, o meu aqui é chinesinho, pobrão. Não, é sério, não é... Os caras viajam, cara. Os caras ficam tentando caçar coisa pra provar que eu sou boy. Você sabe o que eles já usaram pra provar que eu sou boy? Falaram assim, não, você tem olho claro, você é loiro. Eu falei, mas... Eu sou descendente daqueles italianos pobrão que veio da Segunda Guerra, fudido pra mexer com lavoura. Italiano de olho claro, senhor Hernani. Cara, tinha até a novela aquela novela da Globo que mostrava os italianos pobres que vieram da Segunda Guerra. Os caras não queriam estar na guerra, vieram pro Brasil. O meu avô é descendente desses caras aí, ué. Cara, mas você tem que lembrar, lavoura, fudido. Você tem que lembrar que em Passione, aquela novela lá, já chamaram Tony Ramos de italiano. Então eu tô achando meio estranho isso aí, senhor Hernani. Ai, ai, ai. O reflexo de tantos gastos veio no aporte do mês. Apenas R$1.000 aportados. Caramba, quando mandei esse valor pra corretora, me deu um desânimo. Que salário de merda que eu tenho. Onde eu estava com a cabeça pra eu entrar no magistério? Mobral, seu animal. Errou na decisão e fudeu sua vida, burro. Ai, meu Deus do céu. Agora é correr atrás do prejuízo. Minha turma tem alunos na faixa dos 19 anos e eu me aproximando aos 40, com uma velocidade de raciocínio menor. Ando me cansando no meio das aulas pra frente. O trabalho me consome. Enquanto isso, na sala de justiça, os playboys com sangue nos olhos e muita disposição ainda vão pra balada após as aulas. Cara, é que você vê, né? Eu ia até falar disso, que como é que ele devia se sentir. O cara já é um quarentão e os moleques lá acabando de chegar, sair da escola e indo direto pra faculdade. Mas aí você imagina, o Mobral já trabalha de manhã, de tarde. Aí de tarde também dá aquele apoio pros alunos do Enem, de noite faz facu E ainda leva a Índia pra um motel? Tá fudido. É uma maratona, cara. É, mas é mesmo. Mas deixa eu falar pra você. É, isso aqui... Eu tenho algumas, alguns relatos sobre isso aqui. É... Fica aqui uma crítica construtiva, Felipe. Não é uma crítica ofensiva, mas é uma crítica construtiva ao pessoal aí que diz assim, não, e olha só, eu não sou nada de comunista, nada, tenho horror de comunista. E esse negócio de vitimismo. Mas é que o pessoal, às vezes até por, não é por maldade, viu, Felipe? É, às vezes é por falta de experiência, porque eu vejo muito pessoal, esse pessoal ANCAP, tem muita gente que é sem experiência, falar assim, não, todo mundo tem a mesma chance. A chance é igual pra todo mundo. Meritocracia. Eu também sou defensor da meritocracia. Eu, Hernani Carreiro, sou defensor da meritocracia. Já vou perguntar a opinião do Felipe. Mas, ô Felipe, fica aqui uma crítica construtiva que o pessoal gosta muito de bater no peito e falar assim, é, mas então você tem que estudar, ué. Você quer crescer, você quer vencer na vida, você tem que estudar. Um cara igual o Zé Mobral, por exemplo, o cara já tem que trabalhar de manhã e de tarde pra viver e ainda tem que aguentar mais aula de noite. O Playboy... Primeiro que o Playboy já entrou na Federal porque ele estudou a vida inteira em escola particular. Pra ele entrar na Federal foi brincadeira, foi mel na chupeta. E ele ainda tem, ô Felipe, que ele só tem que estudar. Então, colocando aqui numa proporção, é muito mais injusto. Então, é até uma sacanagem você falar em meritocracia numa sociedade que não dá chance igual pra todo mundo. Ah, mas o Hernani virou comunista. Não, vai se fuder, ouvinte. Para com essa merda aí. Eu também sou igual a vocês, eu gosto de livre mercado. Hoje mesmo eu tava pensando, porra, o Estado é uma doença, o Estado é uma praga, eu quero que se foda. Só que a gente tem que só tomar cuidado pro seguinte, Felipe. Você não pode pegar e falar assim, tipo assim, o que eu vejo, assim, o cara bitola nisso aí e começa a falar mentiras. O que a gente não pode é mentir, Felipe. Você não pode dizer que todo mundo tem a mesma chance, porque não é verdade. Eu já vi vários e vários e vários aí, ANCAPs de 17, 18 anos, gritando aos quatro cantos, Felipe. É, todo mundo tem a mesma chance. É, só não vence na vida quem não quer. Ô, calma aí, cara. Igual, olha aqui o caso do Zé Mobral. O próprio Felipe falou, o cara dá aula de manhã, o cara dá aula de tarde, o cara à noite tem que ter disposição pra assistir aula numa federal, pô. Você quer comparar a chance do Zé Mobral com 40 anos com os moleques de 19 que só tem que estudar? É ou não é, Felipe? Ou não, eu tô falando mentira. Se tiver falando mentira também, você manda eu tomar no cu, Felipe. Fala aí. Não, cara. Eu acho que o seu ponto de vista aí é muito válido, Hernani. Porque eu, por exemplo, concordo com a meritocracia. Eu acho que seria o sistema mais justo. Mas o problema é que a meritocracia só aconteceria se realmente as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, o que não acontece. Infelizmente. Só que aí eu também acabo não concordando com esse negócio, por exemplo, aqui do Brasil que se chama o estado de bem-estar social. Sabe, Hernani? O estado começa a dar um monte de coisa, começa a prover um monte de coisa. Ah, lógico. Aí você vê que a galera. De estado. Isso, que a galera começa a ficar também, começa a abusar do estado. E o estado acaba contraindo muitas dívidas por causa desses apoios aí. Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu não sei se isso é. Não sei se os ouvintes vão ficar muito satisfeitos com a minha resposta, mas eu não sei, cara. Eu não sei, assim, um sistema que seria justo. Eu acho que não existe um sistema que vá agradar a todos. Entendeu, cara? Eu acho que o que a gente tem que fazer é pegar algo, se fosse, por exemplo, pegar um sistema, escolher entre tantos, seria um sistema que agradasse um pouco a uns e um pouco a outros. Ou seja, não seria um sistema que, por exemplo, agradaria a todas as pautas, todo mundo ficaria feliz. Mas sim um sistema que a maioria ficasse feliz, cara. E assim como você disse, a meritocracia realmente eu acredito que seja o melhor sistema, mas que infelizmente na prática a gente não consegue fazer funcionar. Bom, o Felipe, com questão a situação dele de ter que competir com os moleques novinhos, você pode fazer um comentário também sobre isso aí? É, cara, é complicado. Tanto que eu ia comentar isso, que eu já tava querendo comentar desse negócio dele ser um quarentão numa turma de 20 anos. Porque, realmente, cara, você vê que a galera tá, por exemplo, no auge da, como eu posso dizer, no início de virar adulto. Cara, os caras já estão com uma energia, já saíram da escola, tem energia pra ir pra aula, trabalhar, fazer estágio de tarde, e ainda ir de noite pra balada. Ficar acordado até de madrugada, e aí de novo acorda de manhã lá, vai pra escola tranquilo. Só que aí o Mobral, cara, infelizmente, quando você chega nos 40, tem gente que até nos 30, a atividade começa a diminuir, cara. Você não consegue fazer tudo o que você fazia, cara. Você toma, por exemplo, quando você... Não sei você, Hernani, mas quando você era mais jovem, por exemplo, você podia tomar muito, muito, muito, aí acordava no dia seguinte tranquilo e ia pra trabalhar. Mas aí você vê, cara, que, por exemplo, quando você fica mais velho, você toma um porre assim, e se você tiver que trabalhar no outro dia, você tá fudido. Ah, mas é mesmo. Não tem como, cara. Você vê que a idade vai te pegando. E o Mobral, você vê que o cara, pra compensar isso, ele, por exemplo, ele fala que ele malha, o cara faz muito exercício físico, e o cara praticamente se mata. Ou seja, é complicado, cara. Eu não sei como o Mobral aguenta, cara. Só que eu tô com medo, Felipe, do povo achar assim, ah, o Hernani e o Felipe estão falando que é vitimismo, estão falando... Não é isso. É só que a gente tá fazendo uma análise sincera. Eu não sei, o Felipe, eu sei que não é comunista, gente. Não tem nada a ver essa bobeira aí de vocês, essa loucura que vocês estão. Mas é só fazer um comentário pra vocês, só pra mostrar que não é igual. Não adianta você querer forçar as coisas, entendeu? Tipo assim, a chance do cara ficou muito mais difícil, Felipe. Isso aí, eu acho que se algum ouvinte negar isso aí, eu acho que é até meio louco, Felipe. Cara, o que a gente tá analisando aqui não é um sistema econômico, não é... O que a gente tá analisando aqui é uma pessoa, cara, um ser humano que... Isso, enfrenta... isso, agora você falou bem pra caralho, é isso. A gente tá analisando o ser humano, esquece ideologia, não é, Felipe? Esquece ideologia, esquece, cara, tudo. O que a gente tá analisando aqui não é uma ideologia, não é qual sistema é melhor, não é quais medidas são as melhores. O que a gente tá analisando, cara, é como o Zé Mobral, esse ser humano, fez pra sobreviver às dificuldades. A gente tá aprendendo com ele e, acima de tudo, cara, isso que a gente tá tendo por ele se chama empatia. Se botar no lugar dele pra ver, porra, cara, como a vida dele é difícil. E mesmo assim, o cara é um exemplo de superação, meu irmão. O cara ganha 1.500 por mês e você vê, na conta do banco, ele já tá com mais de 100 mil aportados, cara. Mas é mesmo. Bom, aí continuando. O governo babão aqui do estado mudou as regras do jogo. Agora a professora é obrigada a cumprir uma hora após as aulas na escola para planejamento. Porra, isso eu faço em casa. Receberei um aumento sensacional de R$200 por esse tempo extra na escola. Dá vontade de largar tudo. Tenho que ter tempo para malhar, estudar, acompanhar mercado, minha índia, acompanhar meu blog, os principais blogueiros. E vem o governador filha da puta nos colocando numa gaiola. Com relação à índia, já estou ficando preocupado. É sexo hardcore 2 vezes por semana. Essa mulher é insaciável. Já gozou 5 vezes numa transa e queria mais. Está acabando comigo. Perdi 3 quilos. Caralho, Felipe, uma vez tinha uma mulata, cara. Que caralho, bicho. Essa me desidratou, cara. Você já pegou uma mulher muito boa de cama, Felipe? Que assim, você realmente falou, puta que pariu, cara. Vou ter que comer paçoca, amendoim, senão não vai dar. Eu vou ter que beber uns 2 litros de água aqui pra sobreviver. Mas é mesmo. Já ou não? Cara, uma vez eu consegui, cara. E porra, meu... Eu só sei que eu perdi toda a minha barriga depois de sair daqui. Perdi toda a barriguinha de chope, perdi. Ai, ai. Perdi 3 quilos, regredi todos os exercícios da academia. Dia seguinte, após o sexo, eu simplesmente não consegui puxar ferro. Minha sorte que encontrei um motel legalzinho, R$26 por 2 horas, de graça. O problema é R$200 a menos no aporte, mas é por uma boa causa. Ela mora longe desse motel, combinamos de eu pagar a hospedagem e ela paga o táxi. Não tenho paciência com mulher após a transa, quero me livrar rápido. Levar a diaba lá na casa do caralho seria o fim. Eu não sei, cara, mas é que quando você tá com aquele tesão lá, você não liga, você só quer foder, pá, mas depois, cara, a mulher começa a trocar ideia com você, não sei o quê, aí você já tá sem aquele tesão, e no caso do Mobral, cara, eu acho que se ele não gosta realmente da mulher, deve ser um saco mesmo, cara, quando você não gosta realmente, você só quer foder e ir embora, você é complicado. Inclusive, tem um amigo meu, o Geraldão, uma vez, entrou numa... A gente tem umas loucuras, sabe? Tem hora que a gente entra numa ideia e encana com o negócio. Ele entrou numa, cara, que... cara, eu tô... Depois que eu trepo, cara, depois que eu termino de gozar, cara, eu não tô aguentando mais mulher, cara. Eu só quero comer mulher e quero que ela vá embora, cara. Esses dias pra trás eu comi a mulher, na hora que eu terminei de gozar, eu senti vontade de pegar o pé e dar pesada na cara dela até sair da cama. Não façam isso, ouvintes. Só ele falou isso aí, mas ele não fez, não. Ai, ai, ai. costumava aportar cerca de R$1.500 com todos esses gastos que vem tendo. Está muito difícil aportar mais que R$1.000. Por sorte, minha carteira vem performando bem. Que mais? Tá. Alterações. Então aqui ele conta um pouco das mudanças dele. Aqui é uma questão muito técnica, eu não vou nem dizer. Felipe, você tem algum comentário pra falar sobre as mudanças dele aqui ou não? Pode seguir. Não, cara, nesse post aí ele só comenta quais as 2012, não vai servir pra nada. É porque pra quem realmente se interessa em economia, a parte que ele conta como ele investia já foi. Agora ele só vai contar mesmo as diferenças no aporte dele e das ações do ano 2012. Então eu acho que a gente pode seguir em frente. Tá, aqui depois ele faz mais um balanço. Agora já um mês depois aqui, 28 de março de 2013. Então, ele conseguiu aportar 1.500. Ele aportou 1.000 e os rendimentos geraram mais 500. Aí deu 1.500. Os aportes foram uma merda. Nesse mês, minha faculdade começou. Gastei uns R$300 com livros e apostilas e R$100 de combustível adicional. Nenhuma das minhas empresas pagou dividendo. Tal. Estou muito feliz com o desempenho desse ano 2013. Estou tocando minha vida em quatro frentes. O trabalho na escola de periferia, meu curso superior, meus investimentos e minha Índia insaciável. Cresci ouvindo que Deus sempre ajuda os pobres necessitados. Meu salário é vergonhoso. São mais de 10 anos de estagnação. O homem lá de cima está colocando a mão na minha cabeça e me guiando a ganhar dinheiro de forma alternativa. Que continue me abençoando em todos nós nessa batalha pela conquista da independência financeira. Cara, o que me impressiona no Mobral é que ele não culpa ninguém, cara. Ele só. A merda tá acontecendo, mas ele continua seguindo em frente lá. Ele fala, ó, vamos seguir em frente aí. Esse cara é um exemplo, meu irmão. Eu fico surpreso, mano. Sinceramente. Aqui ele conta um pouco das estratégias dele de investimento. Aqui seria legal fazer um. Mas vai comentar rapidinho aqui. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, então. O pessoal vem me cobrando um post sobre estratégia de investimento. Então, as estratégias do Zé Mobral. Ele já fala aqui: não faça isso em casa. Se quebrar, assuma responsabilidade, não venha me culpar. Então vamos lá. Puxa, Mobral, você não tem medo de quebrar? Então aí ele fala assim: meu risco é gerenciado pela diversificação. Não coloco mais que 30 mil em empresa nenhuma. Então ele varia. Isso é legal, Felipe. Se eu não colocar, por exemplo, assim, eu não vou investir meu dinheiro todo em. Vamos supor assim, imóvel. Eu vou colocar um pouquinho em imóvel, aí eu vou investir um pouquinho em ações e um pouquinho em, vamos supor, Bitcoin. Isso aí. Você varia. Porque se amanhã o Bitcoin afunda, você perdeu tudo. E aí, como é que faz? Isso aí. Cara, em qualquer livro de bolsa que você for comprar, essa vai ser uma das primeiras dicas que você vai encontrar, de diversificar os seus investimentos. Principalmente por causa desse risco de que se você investir em um lugar só e esse lugar só quebrar... Você tá fudido, você não tem mais para onde fugir, você vai ter que, vai contrair dívida e vai estar fudido. Só que quando você diversifica os seus investimentos, você, por exemplo, você pode ter muito prejuízo em uma, mas vai que a outra compensa esse prejuízo, entendeu? E aí você não contrai tanta dívida e fica, é um jeito mais seguro de investir. Bom, aqui ele fala que ele não compra as ações, aquelas principais. Então, ele, por exemplo, quais são as principais? Eletropaulo, Sabesp, Petrobras, Ambev, não. Aí ele fala aqui que se for pra ele investir nessas daí, que essas vão dar pouquinho. Por que vai dar pouquinho? Porque todo mundo compra. Então, essa aí vai dividir o lucro pra milhões. Então, pra ele, palavras dele, não compensa. Pra ele, compensa comprar as que ele chama de turnarounds. Ou também pode ser as small caps. É empresa tudo ou nada. Ou a empresa vai pra merda e você perde tudo, ou ela vai crescer. É um exemplo da Bematec, que era uma empresa pequenininha, virou uma grande produtora de impressoras. É um exemplo... Sabe qual que... quem investiu na época hoje tá bem de vida, Felipe? É a Hering, que faz camiseta. Na época, a ação dela era uma pechincha. Quem botou dinheiro lá valorizou coisa de 1000%, Felipe. Ou seja, 1000% é o quê, Felipe? Se você botou 10 mil, 10 mil vezes mil. Você vai ganhar mais ou menos 100 mil, 1 milhão? Um milhão? É isso mesmo? É, por aí. 10 milhões, sei lá. Não, eu falei, mas você é burro também que nem eu, hein, cara. Faz a conta, bicho. Quanto a gente investiu? 100? 10 mil vezes. Tá. A gente investiu 10 mil, então vamos lá. 100 mil. Joga mais 3 milhão. Zero, burro. Aí, é. Porra, é 10 milhões, mil. 10 milhões, perdão, 10 milhões. Que 10 milhões? É, amigo. Isso aí, porque fica 10 mil, aí vira 100 mil, que aí vira 1 milhão, que aí vira 10 milhão. Caralho, mas impossível. Não, ninguém ganhou 10 milhões, isso é impossível, isso é impossível. Eu não acredito, eu não acredito. Como não? Eu não acredito. Não, eu não acredito. Não. Você acha que alguém ia ganhar 10 milhões com a Herring, cara? Que isso, não, cara? Não, será não, possível? Não com a Herring, mas já aconteceu, cara. Por que você acha que essas turnarounds ficaram tão famosas, cara? Porque o lucro que você pode ganhar é... Cara, é muito maior do que você pode esperar, entendeu? Por isso que as turnarounds são muito famosas. Caralho, cara, mas é coisa pra burro, bicho. É, só que eu já vou avisar pros ouvintes que não é esse conto de mágica, não. Geralmente, 90% das turnarounds, você perde tudo que você investiu. Então, cara, a lei desse programa é o que funciona pro Mobral pode não funcionar pra você, beleza? Não faça isso por em casa, favor, gente. É, por favor. É, tá, aí ele fala aqui, Felipe, que aí ele investe nessas aí. É, se você estiver dentro da empresa, divulga resultado pífio, continua no barco? Não, aí ele fala que não tem tolerância, ele já passa pra frente. Isso aqui é uma estratégia, Felipe. É, diz que quando o negócio começa a afundar, tem um cara que quer ficar até o final pra ver se vai reerguer e tem um cara que pula fora. Aí o Zé Mobral é o que pula fora antes de ir pro buraco. É, ou seja, o que ele faz é, ele vê um barco afundando. Ele vai lá tentar consertar esse barco, vai ver se o bagulho... Mas se o bagulho continuar afundando, o cara pula fora e vai pro outro barco, entendeu? Não tem, o cara não tem paciência não, entendeu? Entendi. Bom, Felipe, é isso aí. Tem mais alguma coisa importante pra falar ou pode seguir? Não, eu acho que, juntando a primeira parte, essa aqui, eu acho que a gente já cobriu a maioria do que ele queria falar mesmo. Pode seguir. Felipe, vamos agora filosofar. Agora é aqueles momentos que a gente fica filosofando aqui. Filosofia da Matrix de novo? Mais ou menos. A tentação do consumismo. Caramba, na minha faculdade eu sou o mais miserável. Minha mochila é uma Company de 1993. Ando com tênis surrado, camisas velhas. Puta que pariu, é muita desgraça. Ô Felipe, eu quando eu fazia federal, eu ia de chinelo. Porque eu não tinha mesmo. Não é porque, o Hernani gosta de fazer de pobrão. Não, eu não tinha. Eu ia de chinelo, ia de bermuda jeans, camisa, pobrão, humildão. E eu voltava de carona com os professores. Cada dia eu pedia carona pra um professor. Sou mó cara de pau. E aí, ô Felipe, eu... Não, mas era ótimo. Não acho que eu... Também não acho que eu tô me vitimizando. Era excelente, porque nas caronas eu aprendi verdadeiras aulas ali, bicho. Nossa, aprendi muita coisa. E aí, ô Felipe, eu sei como é que você tem que ir pra faculdade, pobrão, cara. Puta, é uma situação muito ruim, ô Felipe. Você não tem nem ideia, bicho. Porra, cara... Eu tenho até... você já vai me chamar de playboy de novo. Mas, ó... Cara, quando eu estudava na escola pública, eu tava mais ou menos na mesma situação, cara. Era isso. Eu chegava com uma puta mochila de rodinha. que eu ficava andando e a rodinha caía mesmo. Aí eu ficava lá, cara. O intervalo eu ia tentando consertar aquela merda. Eu pegava... A diversão naquela época era jogar Yu-Gi-Oh, né? Isso. Aí eu comprava, meu, ia lá na feirinha comprar aqueles deck de 10 conto. Sim. E os filha da puta trazia aqueles deck de 200. Nossa. E ficava, mano, zoando minhas cartas, os filha da puta. Aí, cara, esse negócio de você ser pobre depende muito do local que você tá. Por exemplo, se você for pobre se você for o pobrão de uma universidade tipo a UFMG, você vai ver que a taxa de playboy daquela universidade vai ser muito grande. Então a disparidade entre você e a maioria dos caras da universidade vai ficar foda. Mas se você, por exemplo, for numa faculdade assim, aquela... Como é que o Mobral chamava? A UPS da esquina? Você vai ver que tem uma galera mais parecida, assim, entende? E você não vai se sentir tão excluído ou tão diferente assim, porque tem muita gente que pode estar numa classe social mais parecida com a sua. Entendeu? Era o seu caso, Hernani? Você... Não, lá eu... É porque... Lá eu era um dos únicos pobrão, bicho. Ah, então, mas aí depois você podia escrever um livro, Hernani, a subida para de pobrão pra playboy. Ué, mas... Então eu vou ter que primeiro virar playboy, eu conto como... Não, Hernani, eu vou te contar. Sabe quando eu parei de acreditar nessa falácia? Foi quando você mostrou aquele vídeo de você indo pro jogo... comprando aquela vodka com energética, aquele copão, aquele hamburgão aí, rapaz. Vai tomar no seu cu, paguei 10 reais na vodka e 5 reais no hamburgão. E um pão de queijo com ombro, Hernani. Nunca comi coisa parecida. Da minha turma, creio que seja o único a não ter um smartphone. Quando você é o único a não ter, você fica bolado. Estou confuso e propenso a comprar um. Porra! Se esses playbas filhos da puta podem ter, por que eu com 227 mil reais não posso ter? Estou então pensando em adquirir um aparelho desse. Pesquisei aqui, e o mais barato em relação é o Galaxy Y. O negócio é que ele fala assim, cara, por que eu não posso ter um smartphone? Por que eu não posso também parecer um playbas? Só que aí ele vai e vê o mais barato os da loja. Ou seja, o cara mesmo quando quer parecer playboy já economiza tudo, meu. Lembrando que agora houve uma redução, papapá. O meu celular é uma merda de aparelho, não faz porra nenhuma. Câmera horrorosa, redes sociais praticamente inexistente. É um lixão. Gostaria que... Tento ser frugal ao extremo, mas estou caindo nessa desgraça de tentação. É muito foda ser o único a não ter as coisas. Tem menina na minha sala que nem olha na minha cara porque passa a impressão de ser um pobre de merda. Me ajude aí, pessoal. E aí, Felipe, faz um comentário. Cara, agora uma pergunta aqui, sincera minha. Eu não sei, você, Hernani, por exemplo, tem essa... É verdade esse negócio de... As mulheres gostam de cara mais velho, não sei o quê. Por exemplo, o Mobral já tá quase fazendo 40. Aí, eu imagino, se ele não parecesse um pobrão, será que as meninas da faculdade iam dar uma moral pra ele, cara? Olha, essa é uma pergunta complexa. É. É porque o povo gosta muito de falar as coisas assim. Isso aí é uma conversa que eu tive até recentemente com o Ricardo lá do Ricardeira Podcast. Vai no ar aí no Alô Ouvinte, a gente falou um pouco sobre isso aí. A questão é a seguinte, Felipe, tudo gira em torno de você ser beta. É o seguinte, eles gostam de falar o seguinte, que, por exemplo, vamos supor assim, nossa, o homem mais velho, ele é atraente e tudo. Mas se você for um velho, pobrão, ou um velho daqueles beta, tiozão de bar, tipo assim, ninguém vai dar pra você, tá ligado? É tudo questão que... É o seguinte, é tudo contra o beta. Isso aí é uma coisa que nós podemos até gravar um dia mais pra frente. É que nem a mesma história que eu tava falando com o Ricardo. Eles falam assim... Não, porque o homem heterossexual, ele tem comportamentos tóxicos, não sei o quê. Só que, tipo assim, é só pro cara que for feio, que for beta. O cara que é bonito, ele pode fazer o que quiser. Pode pegar a mulher, puxar pelo cabelo. Ele tá cagando e andando, ele faz o que quiser. O que ele quiser. É sempre no cu do beta, entendeu? Agora, se o cara for beta, nossa senhora, esse cara é um filho da puta, esse cara. Por quê? Porque o beta, ele desperta uma repulsa natural. Nós vamos gravar isso mais pra frente falando. Então, respondendo a sua pergunta. O Zé Mobral, eu não tenho como saber, mas eu acho que... só pela questão dele ser pobre, ele não... Não sei, eu acho que não, Felipe. Eu acho que ele ia se fuder de qualquer jeito. É, cara, porque eu acho... Eu não sei se quanto mais jovem a Índia deve ser que ele... Mas eu acho que ele conseguiu pegar a Índia, principalmente por causa daquele papo dele ser investidor da Petrobras, cara. Eu tô suspeitando disso. Eu fiquei com essa dúvida, cara, agora. Mas, enfim, comentando sobre esse negócio todo da faculdade, que o cara tá fudido. Cara, eu realmente... Eu não posso comentar muito porque eu não sei, cara. Eu tô numa... Comparado a essa época que eu estudava em escola pública, eu tô numa situação melhor, graças a Deus. Não tô playboy aí, senhor Hernani, viu? mas eu não sei, cara. Aquele negócio de empatia, cara. O que a gente pode fazer com o Zé Mobral, no meu caso, o que eu posso fazer só é tentar me imaginar no lugar dele e pensar, cara, que dificuldade deve ser viver a vida desse cara trabalhando em, como ele diz, quatro frentes diferentes ao mesmo tempo. E eu não consigo imaginar como é viver, cara, nos pés dele, porque é foda, cara. Tudo que eu posso fazer no momento é poder tentar imaginar como seria e tomar ele como exemplo de vida, cara. Pra dizer, olha, Felipe, seu filho da puta, olha as oportunidades que tu ganhou na vida e tu tá aí desperdiçando essas merda. Entendeu? Bom, dando continuidade aqui. Então aí no outro post ele fala, estou em fase de manutenção, a faculdade está tomando muito tempo, não estou conseguindo estudar os ativos... Por falar em faculdade, minhas notas vão de mal a pior. Olha lá o que a gente tinha falado, Felipe. Profetizou. Olha lá. Nós falamos que ia ser foda, né? Acertamos aqui. Minhas notas estão de mal a pior. Puta que o pariu. Como é foda estudar em universidade top. Os professores te levam à exaustão, exigem o máximo. Além disso, meu curso é muito difícil. Não posso desistir, nem que eu leve pau em todas as matérias. A chama da independência financeira não pode se apagar. Um abraço. E aí, Felipe, comenta alguma coisa. Cara, aí. Olha, eu acho que estudar à noite deve ser uma baita de uma merda. Eu não sei você, mas eu felizmente eu consegui arrumar os meus esquemas dos horários na faculdade e nunca precisei pegar aula à noite. Mas, cara, eu imagino, se é aula de tarde, tu já pensa que o tempo simplesmente não passa, mano? Parece que a aula dura umas 12 horas. Eu imagino como deve ser à noite. Ainda mais que o cara passa a manhã com o aluno... Com aluno chato. Aí ele passa a tarde inteira com aqueles moleques que não quer porra nenhuma com a vida, fazendo supletivo. E depois ainda tem que passar a noite inteira com os playboy de 20 anos que tá louco pra ir pra balada, entendeu? Puta merda. E pior ainda, depois da faculdade ele ainda tem que perder mais uns quilinhos com a Índia, né? Então, aí. Então, eu acho que é bem natural que as notas dele estejam caindo. Ainda mais que ele tem que ficar muito atento com o mercado, porque a vida dele depende disso, né? Tá tudo no mercado, tudo que ele tem tá tudo investido lá. Eu nunca me esqueci, então... de um cara que era pobrão, mas pobraço, e ele fazia o NIP. E ele falava que a grande mágoa dele... Olha, eu tenho uma parecida, eu tenho uma história parecida também. A grande mágoa dele, Felipe, era na saída da Unip... O pessoal passava a aula inteira avacalhando, os playboys. Playboys mesmo, cara que tem dinheiro. E passava a aula inteira avacalhando e eles saíam desesperados porque eles queriam ir no barzinho da frente, o Gelaguela. Chama Gelaguela a porra lá do bar. Pra ficar lá bebendo e dando risada. E a grande mágoa dele é que ele tava dando o cu pra pagar a faculdade, se fudendo pra caralho. Ele falava, como que tem playboy filha da puta que não dá valor em merda nenhuma? E eu, quando estudei numa escola aí de boy, eu ganhei uma bolsa numa escola de boy, era a mesma coisa, a turma largava de ir pra escola pra ficar bebendo. Ô, Felipe, mas tem nego que caga e anda mesmo, né, cara? É, cara, porque... eu não sei se foi o seu caso, mas quando você pegou bolsa, quando eu, por exemplo, consegui pegar uma bolsa, quando meu pai mudou de estado, cara, eu felizmente... ou infelizmente, eu tinha que dar o cu, praticamente, de ficar estudando o tempo inteiro pra eu conseguir manter as notas, porque é assim, né? Quando o cara te dá bolsa numa escola, ele espera que você seja um aluno foda. Mas é. Entendeu? Ele espera que as suas notas sejam, por exemplo, no meu caso, eu tinha que tirar todos os trimestres acima de 8, senão eu perdia toda a bolsa. Nossa, entendeu? Já ficava fora da escola. E aí, cara, eu chegava lá, passava a aula inteira sem conversar com ninguém, eu só ficava prestando atenção naquela merda. E aí você vê a nega aloprando a porra da aula, porque você vê, cara, que é moleque que já pegou tudo sempre de mão beijada, entendeu? O cara não sabe o que é ter essa pressão toda em cima, porque o cara pensa assim, ah, eu vou me formar na escola, meu pai vai pagar uma particular lá pra mim, vou me formar. Toma boa. Meu pai tem um negócio aí, vai me dar uma ajudinha lá, pá, tá tranquilo. Eu, por exemplo, simplesmente o cara faz um concursinho, vira funcionário público e acabou. Ei, Filipão, mas eu tenho um parente na minha família, Filipão do céu. Na minha família tem alguns caras, alguns, não foi um só não. Inclusive, se quiser mais pra frente, eu posso até gravar sobre isso aí, os ouvintes se quiser. Eu tenho algumas pessoas na família que quebraram, perderam tudo, passaram fome. Perderam tudo, tudo, tudo, tudo. E tinha um moleque, eu falei, parente meu aí. Inclusive, até falando isso aqui é até perigoso, mas agora já tá com 40 minutos, acho que não tem perigo, não. Ô, Felipe, eu tinha um parente que era tão arrogante, Felipe, que ele avacalhava na escola, ele não tirou o ensino médio. E o pai dele era milionário. Quando ele tava avacalhando na escola, escola particular, Felipe, escola de freira, as freiras falavam assim, menino, o que você vai ser da vida, menino? E aí ele respondia com arrogância, Felipe, com arrogância. Tô de boa, papai tem dinheiro. Falava assim, papai tem dinheiro, papai tem dinheiro. Eu não sei, Felipe, se fosse... Porque essas coisas atraem coisa ruim, né? Mas o pai dele perdeu tudo, tudo. O cara está raspando o cu com a unha, Felipe. Raspando o cu com a unha. Então, assim, tem que tomar cuidado com a soberba, né, Felipe? Porque a gente cospe pra cima e vem na cara, né, cara? E vem na cara, Felipe. Cara, que... Quando o cara dizia... Papai tem dinheiro hoje, mas aí as freiras já deviam pensar, mas pode não ter dinheiro amanhã. Você tem que se preparar para e se. No caso, ainda mais com esse negócio todo de dinheiro, eu imagino que esse pai milionário tinha um negócio assim arriscado, que eu digo assim de tinha, pode é. Ganhar muito, pode ficar em prejuízo, entende? Porque tudo ou nada, o negócio dele era tudo ou nada. Tipo, pro cara ser milionário e perder tudo, tem que ser um negócio de risco. Então o moleque, cara, ele, principalmente se o pai dele tem um negócio de risco, ele que tinha que estar dando o 100%, cara, ele tinha que, porque se o pai quebra, quem vai fazer a vida dele seguir é ele, mano. Se o cara de repente perde o apoio do pai, o cara vai ter que se sustentar aí sozinho, vai ter que estudar pra caralho, provavelmente teria que sair desse colégio aí que você falou que é de playboy, teria que ir numa escola pública fodida, ia ter que dar o cu. Não, ele saiu da escola, porque o pai quebrou, não pôde pagar, ele não quis ir pra escola pública, quebrou, parou o estudo. Cara, aí eu já não tenho nem mais o que comentar. O cara se fudeu inteiro, Felipe. Se fudeu inteiro. O que o cara devia estar pensando assim, meu pai quebrou, vamos se fuder também, vamos sair da escola. É, mas é mesmo. Felipe, voltando aqui pro assunto, que eu com você brisa demais. Cara, eu com você é foda, cara, é brisa pra caralho, bicho. É que eu acho que virou, depois daquele papo da matriz, virou já costume, né? Será que os ouvintes gostam, Felipe? Ou será que eles ficam putos quando a gente fica brisando? Isso que eu queria saber, Felipe. O que você acha? Cara, eu não sei. Eu acho que os ouvintes gostam dessa filosofia, porque eu nunca vi ninguém reclamando. Os ouvintes aí, manda pra gente feedback se vocês gostam que a gente brisa ou se vocês gostam que a gente só fica lendo. É, cara, porque eu acho que, por exemplo, a maioria dos episódios tem o quê? 2 horas? Eu acho que pelo menos, cara, uma meia hora, mais que isso, a gente só fica brisando aqui, pensando na vida, falando as coisas aí, as histórias. Mas eu acho que falar só dos... Na minha opinião, eu acho que falar só dos posts, ficar só falando por cima e já seguindo, eu acho que fica assim meio, como eu posso dizer, não fica dinâmico, cara, fica meio robótico assim. É. Eu acho que dá uma originalidade aí, ficar dando as nossas ideias aí, mas dê um feedback aí. Bom, aqui começa a queda. A esperança do Mobral. Olá, amigos. Minha vida continua tristeza. Notas baixas na faculdade. Aportando apenas 1.500 num sacrifício danado. Mês passado descobri que sou pré-diabético. Para acabar de fuder com tudo, não posso mais comer doces. Estava tudo uma desgraça. Felipe do céu, ficar sem açúcar me dá uma tristeza, bicho. Eu também já vi. Cara, ouvinte aí. Faz um teste, fica 2 dias sem comer nada, zero açúcar. Dá um desespero, Felipe do céu. É, cara, eu acho que eu não sobrevivi. Tá, tô até tá comendo o que aí, seu playboy? Pô, tô comendo um chocolatinho aqui. foi falar de diabetes, deu uma vontade de comer um chocolate que tava aqui guardado, rapaz. Tava tudo uma desgraça. Liguei para minha índia Caiapó, marquei um motel. É nosso ninho de amor. Descobri esse pulgueiro e não saio mais de lá. Incríveis R$26 por 2 horas de hospedagem. Lugar limpinho, TV a cabo, ar-condicionado, chuveiro quente, tudo mais. Para um frugal não há nada melhor. É R$26 em 2013, mas hoje em dia tá 40. Porque eu fui num motel em São Paulo no ano passado. É R$40, Felipe, 2 horas. TV, ar-condicionado, chuveiro, cama limpinha, 40 pau, é verdade, tem mesmo, Felipe. Você acha justo o preço aí, 40 conto? Ô, R$40 pra você dar uma metida de primeira, Felipe, que isso? Ou não? Não, eu acho justo, eu só pensei que por esse preço seria um pulgueiro completo, mas porra, água quente, aí já tá tudo certo. Tá bom, ué. Após a metelança, comecei a resmungar, reclamar que minha vida tava uma merda. E que não iria assumir namoro com ela enquanto estivesse assim. A garota é maluca comigo. Doida para namorar e propôs me ajudar. A família dela veio há muitos anos do Pará, sem um tostão no bolso, e vieram fazer a vida aqui. Os pais começaram como auxiliar de serviços gerais. Então fazendo faxina. Conseguiram montar sua própria empresa. Hoje prestam um serviço em grandes eventos. Construíram uma mansão, carro do ano, tudo mais. A mãe da perva, doida para desencalhar a filha, me propôs tomar conta de um segmento do negócio, uma loja que estava parada. A mãe está tão ocupada que deixou esse braço da empresa de lado e me propôs tocar o negócio. Pediu 40% de lucro para ela, ficando o resto para mim e para a Índia. Não, então ele tá bem, eu achei que ele tava indo mal, mas não, ele tá indo bem até lá. O detalhe é que essa loja lucra 10k mensais, ou seja, o Mobral poderá aportar 3 mil por mês. Maravilha. Infelizmente, a loja está em reforma. Não conseguirei assumir de imediato como gostaria. E mais, o pai propôs uma sociedade para a criação de uma empresa co-irmã. O homem tem conhecimento absurdo e entraria com know-how e propaganda. Eu entraria com a estrutura física, investimentos que forem necessários. É uma ideia que está em fase embrionária, mas vou fazer de tudo para levar isso em frente. Foi bem clara, cara, garota. Eu acho que... Pode falar. Não, fala, Felipe. Ah, tá. Não, é que eu só ia comentar que eu acho que eles estão, assim, sendo tão gente fina de oferecer essas oportunidades todas pro Mobral, porque a gente é muito... Eu acho que com certeza comentou com eles de todas as aventuras do Mobral aí no mercado, na Bolsa de Valores, né, cara? Principalmente, acho que ela deu ênfase no bagulho da Petrobras. Aí os caras já abriu o olho e falou, ah, eu aqui já tem um braço da empresa que tá lá pegando poeira, vamos dar pra esse cara e fazer lucro em cima, entendeu? Só que essa empresa não deu certo, Felipe. Eu vou te contar mais pra frente por que não deu certo, mas já tô dizendo. Não, sim, eu tô dizendo é só na hora, eu tô falando do porquê. Não, sim, mas é porque senão os ouvintes vão falar assim, o Zé Mobral virou dono de empresa. Não virou. Eu tenho provas, inclusive quem sabe que eu não tô mentindo é o próprio Burguês Inglório, que a sociedade não deu certo não, mas mais pra frente eu vou falar. Tanto que é por isso que o Hernani comentou no começo desse post, foi o início da queda. Mais ou menos. Agora, se ele saiu devendo as calças, eu não sei não. Agora, que ele não virou dono da empresa, ele não virou não, porque eu vou contar mais pra frente. Não, eu acho que não, né, cara? Ele já tinha... Ele falou que no último balanço, ele falou que tinha 227 mil aportados. Se ele contraísse dívida, dava pra pagar, eu acho. Dava, mas aí ele ia perder dinheiro, hein? Eu entendi. Não, até eu entendo você, mas... Eu não sei se ele perdeu o dinheiro no negócio. Não sei. Porque depois a véia pediu dinheiro pra ele. A gente vai chegar lá. Fui bem clara, garota. Ganhando mal, eu não namoro. Ela me pediu, queria ganhar bem. Os pais são legais, prometeram me tirar da lama. Assim recebi as propostas. Resolvi assumir namoro com a menina. Coloquei as situações para ela. Não haverá presentes. Não irei levar para sair, exceto pro pulgueiro. Vai ter que poupar ao menos 20% do salário e mostrar o saldo bancário mês a mês. Vai fazer sexo hardcore sempre que eu quiser. Vai dar todo o dinheiro que ela ganhar com a empresa para investir. Ela aceitou tudo, se declarou, se diz apaixonada e quer aproveitar esse namoro para ganhar dinheiro. Cara, eu acho que na questão de relacionamento... Eu tô lembrando o Roger falando que ele queria ser o rei, queria ser tudo, só que eu acho que o Mobral no relacionamento já é muito mais rei que o Roger em questão de relacionamento. É. O cara tá mandando, ele praticamente tem a mulher já conquistada, o cara manda em tudo, meu irmão. É, ele conseguiu mesmo. Caramba, nunca pensei que fosse capaz de arrumar alguém que pudesse mudar minha vida pelo Badu, o portal da putaria. Pela primeira vez na vida, consigo ver luz no fim do túnel. Uma esperança de aporte forte. Tem que tocar esse relacionamento da melhor forma possível. Cair no agrado dos pais, assumir a empresa dele no futuro. Penso em fazer um relatório com meu histórico, investimentos pessoais. Portando, tal. Quero trazer o velho para o meu lado. A mãe já coloquei no bolso. Peitorais abrem pernas e são capazes de mudar a vida. Malhem sempre. É isso aí. Cara, aí, agora que eu... Que eu fico possesso, meu irmão. É que eu acho que o Mobral é a personificação daquela fala, cara, daquela frase. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas é mesmo. Como é que o cara não tava desconfiando de nada, meu irmão? A vida dele tá abrindo um conto de fada. Tinha que ter coisa errada aí. Acho que o Mobral deu uma vacilada. Mas é que o cara se fudeu, tava se fudendo tanto, que aí chegou, ele viu a oportunidade e falou: não, vamos cair de cabeça nessa, né? É foda. Problemas com a estratégia. Há 2 anos, mais ou menos, abri mão da renda fixa, poupança e tal, pra ficar all-in em renda variável. Fundo de investimento imobiliário, ações passaram a deter a totalidade do meu capital. A estratégia era simples: usar a estabilidade do fundo de investimento imobiliário pra batê-lo nas crises, comprar ação por um preço barato. Porém, fiquei sem saída, tudo desabou. Aqui ele fala que... eu não vou ler isso aqui, porque é negócio muito, muito técnico, 2013 isso aqui, não, as coisas não resolvem mais pra nada isso aí. Eu acho que os ouvintes já estão curiosos pra ver como é que vai acabar esse bagulho da empresa. Né? Aqui ele começou a perder muito dinheiro com ações, aqui ele fala que as turnarounds deram problema, o que mais... É, tal. Perdeu dinheiro, tal. Tudo ou nada. Esse mês não farei aportes. Ai, ai, ai. A grana do salário está parada na conta. Estamos eu, a Índia e o pai dela planejando os detalhes da nossa empresa. Então, na hora que ele viu que o negócio de ação tava foda, Felipe, aí ele resolveu investir tudo na empresa. Antes de assumir o namoro, disse a ela que não caso com esse salário de merda que possuo. Ela quer muito casar com o Mobral, prepara com os pais dela a criação do nosso negócio. Os pais dela começaram do zero total, criaram uma empresa no setor de serviço e decolaram. Atualmente faturam 40k por mês. Ah, será? Será? Mas ele não falou que a empresa faturava só 10k? Não, a pequenininha sim, a que ele vai mexer sim. Uhum. Ele tá dizendo que a... Porque é o seguinte, ele vai cuidar de um braço da empresa. Vamos supor, a empresa é de limpeza. Não, a empresa da Índia é de limpeza mesmo. Dos pais da Índia, é de limpeza. Só que o braço da empresa, às vezes, é porque faz limpeza em ônibus, por exemplo. Dando um exemplo aqui. Eles têm um braço da empresa, uma filial que faz só limpeza dentro de ônibus. Ônibus, desse aí, ônibus que circula e tal. Então faz limpeza. Aí nessa empresa ele ganharia 10 mil. Mas a empresa, num total, ganha 40, segundo ele. Eu acho que não ganha, não. Mas vamos lá. Eu acho que é aquele negócio, né, cara? Eu, a minha opinião, acho que agora o Mobral deu uma exageradinha básica aí. Sabe por que eu sei que o Zé Mobral tá errado? Porque é o seguinte, por isso que o Zé Mobral tomou no cu no final dessa história. Porque você acha que alguém que ganha 40 mil... Eu já vou falar sobre isso aí. A véia pediu 5 mil pra ele emprestado, Felipe. Quem ganha 40 mil não precisa de 5 mil emprestado. Eu já acho que pode ser nem que o Mobral exagerou. É que o cara foi enganado na cara dura mesmo. É isso. Eu acho que no final da história o Zé Mobral se fudeu, Felipe. Eu acho que é isso. Cara, mas o que eu não tô entendendo é como o Mobral não percebeu, cara. Porque ele ganhou o chá. Você acha que alguém que... Por quando a mulher dá um chá no cara, já era. O cara abandona a razão. Cara. Foi igual você falou no último programa, Felipe. Lembra aquele papo que você falou? Ele pegou e falou assim, essa mulher é diferente. O que você falou pra mim? Ah lá, começou a merda. Porque a hora que o cara começa a falar, essa é diferente, é a hora que o cara abandona a razão e entra totalmente na Matrix. É ou não é, Felipe? Eu tô mentindo. Não, é isso aí. É porque o que eu tô achando estranho é que ele já pegou o chá com a mulher. Mas mas o negócio, cara, é que tá vindo tudo de mão beijada. Aí o cara, aí o Mobral vacilou demais, mano. Aí o cara tá no chá, tudo bem. Mas o bagulho tá vindo tanto de mão beijada. E, porra, a mulher ganha 40k por mês, a filial ganha mais 10k, e ela ainda tem que pedir 5 mil reais emprestado, de repente. E o Mobral, então, dá lá e fala, não, beleza, tranquilo. Você acha que uma menina, filha de pai rico, ganhando 40 mil, vai trepar em motel de 26 reais? Para, Felipe. E pior ainda, vai pegar um cara, assim, vai fazer tudo isso pra um cara que ganha 1.500 por mês? Só que aí o Mobral tem aquele negócio, ele é investidor da Petrobras, ele tem aquele todo um monte de dinheiro aportado, mas mesmo assim, cara, quando eu já vi, eu e os ouvintes, cara, acho que todo mundo percebeu que quando ele falou essa mulher é diferente, a merda já tava encaminhada, cara. Já. A empresa deles fechou o contrato com umas empresas de eventos de Minas e deixaram de lado esse braço menos lucrativo. Nossa empresa viria a absorver esses clientes. Conhecimento dos velhos é uma segurança. Usamos o espaço físico, o contador e alguns funcionários da empresa deles. O investimento será em maquinário e propaganda, além das despesas de criação e CNPJ. A princípio, o Mobral vai assumir esses gastos. Olha a cagada, Felipe. Olha a cagada. Aí eu não entendi também, cara. O Mobral tá doido. Não, ele cagou no pau. Fala aí, Felipe. Ele cagou no pau, cara. O cara se fudeu. Se fudeu. No início, os pais dela pensaram que eu era um aproveitador. Queria casar para dar o golpe. Não é nada disso. Gosto da Índia. Me oferece de sexo de boa qualidade. Menina que pensa grande. Tem dois empregos. Faz faculdade. Quer abrir empresa comigo. Educada, bonita, gostosa. Boa família. A intenção é casar. Ela está se sentindo pressionada e quer acelerar o negócio. Eu disse a ela que preciso de 10k mensais. Abaixo disso eu não caso. Ela me garantiu que no médio prazo irei ter isso brincando. Se conseguir, peço exoneração do meu cargo lixo de professor. Aportar 5, 6k mensais. Moradia não é problema. Meu pai tem barracões. Meus pais têm barracões. Estão dispostos a ceder um para eu quando eu casar. Ela é servidora pública, ganha mais que eu. Não quero que ela se exonere. O pai dela detém o conhecimento, o cara domina o setor em que trabalha, sabe muito, mas é analfabeto financeiramente. Queimam 40 mil da empresa deles com luxo, continuam duros. Eu detenho a grana para o investimento inicial, a Índia é supervisora na empresa deles. Detém o manejo do trato com os funcionários e fornecedores. Acho que o negócio pode vingar, o Mobral pode mudar radicalmente a sua vida. O resto de 2013 vai continuar sendo tenso, meu patrimônio continua a cair. E agora sem poder aportar. O velho é bipolar, para ele desistir do negócio não demora. Não quero me iludir, quero tratar com uma possibilidade apenas. O que importa é o momento, aproveitar minha nega, mas sem gastos. Tudo começou por uma procura de sexo no Badoo. Um abraço. Faz o comentário, Felipe. Ó, eu vou começar com uma frase que um grande amigo meu falava. O que endoidece mais do que chá de cogumelo é chá de buceta. Pelo amor de Deus, o Mobral já... Nossa senhora, cara. Eu acho que só por esse post, você vê que o cara tá enfeitiçado. Não tem... Ele perdeu a razão. O cara, você vê, se você for... que a gente não comentou aqui, mas se você for ver as recomendações dos livros que ele falou, se você for ler com cuidado todos os aportes, todos os balanços que ele faz, é um negócio detalhadíssimo, ouvinte. O cara é esperto, não é qualquer um, não. Esse cara tem um conhecimento gigante sobre o mercado, sobre empresa. Ou seja, o cara é malandro, ele sabe das coisas. Aí você vê que nessa empresa da família da Índia, ele tá caindo em coisa de, como eu posso dizer, em golpe de principiante. Que é assim, tem muito golpe que acontece assim, ouvinte. Os caras chamam, falam assim, ó, a gente ganha tanto por mês, a nossa empresa principal, mas tem uma empresa irmã que ganha menos, mas a gente não tá administrando ela. Então a gente vai dar para você, aí você administra e faz ela lucrar de novo. Aí o cara já fica com o olho gordo, já acha que tá tudo de mão beijada, entendeu? Só que aí, de repente, é aí que vem os negócios. Você vê que a mãe da Índia começou a falar pro Mobral, ó, Mobral, a gente tá precisando de uma grana aqui, dá uns 5 mil conto pra gente. E o Mobral, pra não perder a empresa irmã e pra ficar de bem com os velhos, falou, não, claro, dou aqui, ó. Retirei dos apostos, toma aí 5 mil. O Mobral, que o cara pra comprar celular e smartphone vai ver o mais barato. Mochila de 1993, o cara tira 5 mil da conta e dá na hora. Isso. Ou seja, ouvinte, tem coisa muito errada aí. É por isso que eu fiquei tão surpreso, cara. Porque você vê a mudança do Mobral, do primeiro post, que é um cara que economiza em tudo, vai com muito cuidado para os investimentos, estuda muito o mercado, averigua tudo que tem que averiguar até tomar a decisão de assumir ou não o negócio. E aí você vê o Mobral de agora, que tá caindo de cabeça, já empresta dinheiro, fala que essa é a oportunidade da vida dele, não sei o quê, bah. É foda, ouvinte. Se fudeu, né, bicho? É, cara, porque aí a gente acaba inevitavelmente fazendo aquela comparação com o Roger. O Roger, no final, ele continuou o Roger. O cara não mudou, ele pegou mulher, mas a única coisa que mudou foi que ele começou a falar mais da mulher dos posts. Mas ele não ficou doidão com a mulher, ele continuou falando lá. Os objetivos dele no início e no final continuaram os mesmos, cara. O Roger do primeiro post, independente do que aconteceu no meio, de mulher, de amigo, de tudo, continuou sendo o Roger no último post dele. Só que aí você vê o Mobral do primeiro post, o Mobral do último, que a gente vai comentar futuramente, é totalmente diferente, cara. Mudou muito. É, e aí, eu não sei, eu não quero falar, eu não gosto de afirmar nada, que a causa foi só a mulher. Pode ter sido que algumas outras coisas aconteceram na vida do Mobral, que ele não comentou nos posts, mas eu acho que a causa principal foi esse olho gordo com as oportunidades que a mulher ofereceu, cara. E eu tô até duvidando de que isso tudo pode já ter sido planejado desde o começo. Esse golpe todo pra mulher... E os pais já podem ter planejado tudo isso desde o começo. Entendeu, cara? É possível. As férias do Mobral. Enfim, estou de férias. Após o semestre mais turbulento da minha vida, poderei descansar. Digo turbulento porque um caminhão de coisa aconteceu. Nova graduação, primeira namorada. Sim, primeira namorada, pois antes era só orgia. Aumento na carga horária de trabalho. Na bolsa foram ganhos absurdos e prejuízos enormes em outros. Academia, tarefa de casa, blog, atenção pro cachorro, PQP. O tempo voou. Agora quero coçar o saco durante esses 15 dias, pensar no futuro. Com relação ao curso superior, foi uma maratona. Peguei 3 provas especiais, passei em cálculo e GAAL. Não sei o que é GAAL. Mas tomei pau na principal matéria do curso, que é pré-requisito para várias do segundo semestre. Fodi minha continuidade, tive que pensar matéria dos semestres posteriores, avacalhei com tudo por causa da falta de tempo e da falta de tesão também em estudar. A intensidade e o prazer que eu sempre tive em estudar se perdeu. Pensar em concurso público top seria um absurdo. A gente se aproxima dos 40 anos e não consegue mais focar nessas coisas. Deixa pra molecada aí. Faz um comentário, por favor, Felipe. É, você vê que o cara tá com tanta coisa na vida que ele começa já... Por exemplo, os objetivos que ele traçou no começo de... Vou dar tudo na faculdade, o curso é bom, vou dar o meu máximo. O cara já começa a desanimar. Porque é tanta coisa acontecendo na vida e o cara não tem mais a energia pra administrar tudo isso, cara. Você vê que... Quando você tá jovem já, uns vintão aí, você quer sempre iniciar alguma coisa nova, você vem coisa nova e você fala, bora, não sei o quê, bora começar. Você faz várias coisas no seu dia, na sua semana, vai administrando, entendeu? Só que aí o cara chega nos 40, ele já quer ter uma vida sossegada. Você vê que o Mobral já quer simplesmente pegar os aportes dele, você meio que se aposentar. Ele já quer se aposentar. O cara não tá aguentando mais, porque isso que ele tá tendo é vida de universitário, só que o cara já tem 40 anos, entendeu? Não é a mesma coisa. Não vai ser igual. Não vai. O cara não tem mais energia não, Hernani. A única alternativa para o enriquecimento do Mobral é o empreendedorismo. Esse mês iniciei as conversas, mas não vou alugar os leitores sobre esse assunto. Na academia, não consigo malhar como antes. Atualmente, vou 2 ou 3 vezes semanais. Para tentar manter meu porte, que é bom. Peitoral forte, pernas grossas, braço bom. Nessa idade a perda muscular é muito grande. Vamos fazer a manutenção. Nota o seguinte, Felipe, olha como é que ele vai se contradizendo. No começo ele falou, não vou deixar essa mulher me abalar em nada. Olha pra você ver, foi só a mulher pintar. Economia, caiu. Tempo, caiu. Faculdade, caiu. Olha pra você ver, Felipe, vai vendo. É, rapaz, chá de buceta, né? O chá é violento. Minha índia só pensa em casar, faz planos de comprar casa, ter filhos. A mulher é diferenciada de todas que já tive. Olha aí, Vili! Aí você vê, cara, que no começo era namorar porra nenhuma, casar não, é o caralho. Não, é tudo boa! Não sei o quê, eu vou só fuder ela e vou pra casa. Aí ele fala, e você vê que ainda nesse episódio a gente falou, o cara falou... Depois que eu como ela, pelo amor, só quero vazar dessa porra aqui, não sei o quê. E agora ele... Aí você vê que ele depois já foi falando... Ah, agora eu... Depois que eu como ela, eu fico reclamando da vida pra ela, não sei o quê. E agora o cara se entregou, meu irmão. Acho que se essa mulher pedisse pra... Ah, não sei o quê, me conta esse negócio da bolsa aí, fala, dá os balanços, vamos fazer uma sociedade aqui, eu e você. Aí acho que o Mobral não fazia resistência não, viu? O cara tá demais, tá na dela. Tá vendo, Felipe? É o que a gente falou lá no primeiro programa. É mais fácil um cara ser humilde, baixar a cabecinha, ficar sossegado, do que o cara ficar batendo no peito e falar, não, eu sou guerreiro da real, metedor de real. O cara, é nessa aí que o cara roda. Que o cara baixa a guarda, ele fica assim, não, eu tô tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Quando vai ver, o cara tá mais perdido que um cara que não sabe de nada. O cara só fica na boa, quieto. Não é, Vrigo? É, cara, o que eu falo, isso aqui não é pra criticar, como o Hernani falou, é uma crítica construtiva. Eu acho, cara, que não tem problema você ser, assim, da real, você falar que é da real. Eu acho que é um ponto de vista válido. Mas o problema é quando você começa a ficar arrogante e achar que não, agora eu sei de tudo, tô preparado, agora eu já, se vier mulher eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Cara, mulher, cara, é a coisa mais difícil que você vai encontrar na tua vida, rapaz. Nenhum homem, acho que nem o Nessahan ali tá compreendeu totalmente aí as mulheres, cara. Então, não seja, como é, não fique arrogante assim, cara. Continue humilde, continue aprendendo. Ah, quando você achar que tem progresso, você admite, ó, eu tô fazendo progresso aqui, mas, cara, não fique arrogante a ponto de você fazer que nem o Mobral e falar assim, ah, agora eu sei de tudo, essa mulher não vai me não vai me enfeitiçar, e aí no fim... Ela é diferente? É, só que aí quando você vê, você tá pior do que o Betão que pega a mãe solteira. É, mas é mesmo, mãe. É isso, é, cara. É foda, né, cara? Porque a galera, assim, mais da real, assim, tem a tendência de falar que descobriu, assim, o segredo, descobriu as coisas, entendeu? Agora sabe de tudo. Eu não acho que os ensinamentos da real sejam errados. Tem muita não, coisa que você pode aprender com a real. Isso. Tem muita coisa que você pode aprender. Aí, mas aí, se você ficar arrogante, a sua queda vai ser grande. Ah, cara. Vai. Isso aí, qualquer coisa. Vai. Inclusive, a real é assim, tem muito conhecimento importante. Só que tem muito moleque também. Tem que tomar cuidado com esse negócio de molecão que quer... Ah, agora eu vou meter as reais violentas. Ah, agora eu vou dar voadora. Ah, para, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara com 40 anos nas costas falando... É, agora nós vamos fazer o corredor polonês, dar várias reais violentas. Ô, oh, pera aí, velho. Eu tenho prova, isso que eu tô falando, eu tenho prova. Tem prova aqui de cara de 40 anos nas costas escrevendo isso, Felipe, em fórum. Eu vou dar uma real violenta. Ô, gente, que isso, gente. Ô, gente, nós temos que baixar a bola, fica tranquilo e aprender bastante, tá? É isso aí. Felipe, vamos seguir aqui que senão não dá. É, minha índia só pensa em casar. É, faz planos de comprar casa, ter filhos. A mulher é diferenciada. Trabalha na polícia, quer abrir empresa, quer terminar a faculdade, quer muito dinheiro igual ao Mobral. Pensa alinhada comigo na maioria das coisas. Na bolsa são só quedas. Olha, começou a perder. Eu falei pra você, Felipe, ele tá perdendo tudo. Na bolsa são só quedas. O cara começou a dar prioridade aí pra Indy, pros negócios. Eu acho que ele começou a negligenciar o estudo do mercado, o negócio da bolsa, e as turnaround começou a dar merda. Eu tenho certeza disso. Tive que retirar grana, pouco mais que 5 mil reais, para emprestar pra minha sogra. Vai me pagar 3% de juros. Não vai. Depois, mais pra frente, ele fala que ela deu boné no dinheiro. A velha movimenta muita grana na empresa, mas não tem educação financeira nenhuma. Queima tudo e sempre fica apertada. Falei que a 3% pode contar comigo. Aceitou. Tá bom. Você vai levar no seu cu. Vai pagar, não, sim. Não. Agora, só falando uma coisa aqui, muito importante, de que... Mobral, cara, se você estiver ouvindo o podcast, espero que você esteja. Cara, eu te admiro. Você realmente é foda. Mas você cagou no pau, Mobral. Puta que pariu. Cagou no pau. Você tá cagando no pau, Mobral. Cagou no pau. Cagou. Economizou e pegou, tirou 5 pau, entregou na mão da sogra. É, cara, eu começo até a achar que esse Badu foi uma das piores coisas que já aconteceu na tua vida aí, Mobral. É. Os pais são super bacanas, me chamam pra sair direto a custo zero. Mobral tá comendo demais sem tirar um puto do bolso, além de comer a filha deles. É, sem tirar um puto do bolso, tá bom então. E você vê que o Mobral, ele tá achando que tá no controle, mano. É o negócio da real assim, que eu tô falando pra você, Felipe. O cara tá, ele como tá é que é? Louco. Como é que é, Hernani? O cara tá na Matrix. É isso mesmo. Ele acha que tá no controle, ele acha que tipo... Não, ele olha pra situação dele, a bolsa tá dando merda, nota na faculdade tá uma porcaria. E ele ainda acha que tá bem, cara. O cara tá cansado. Ele acha que tá no controle. Ele olha a situação e fala, não, tá tudo sob controle. É igual aquele desenho. Tem um quadrinho aí que o povo coloca sempre, Felipe. Tem um cachorrinho dentro de uma casa pegando fogo. A casa tá desmoronando e o cachorrinho tá assim, tá tudo bem. É, o cachorro lá tá sentado tranquilo, isso, sorrindo. Isso mesmo. Beleza. Regressão patrimonial, que ele começou a perder mais e mais dinheiro. Como disse no post anterior, nesse mês girei bem pouco a carteira. Vendi tal, grandene, tal, aqui ele perdeu dinheiro. O aporte do mês foi de 1.500, porém retirei 5.500 para emprestar para minha sogra. Ele já emprestou 5 pau, agora ele retirou 5.500, tá bom. Já foi 10.500, você vê, cara, que só pelo nome dos posts você vê que a situação tá ruim. Até agora era tudo evolução patrimonial. Isso, foi mesmo, esse foi o primeiro regressão patrimonial. Foi mesmo, verdade. Curso superior, fui reprovado na principal matéria. Isso fez com que eu não conseguisse me matricular nas outras 3 do segundo, por ser pré-requisito. Meu segundo semestre ficou uma zona, matérias puxadas, buraco na grade. Já aconteceu isso comigo, viu, Felipe? É uma merda mesmo, isso aconteceu comigo já. Porque aí vira uma bagunça, Felipe. Aí você tem que ir pra turma tudo esquisita. Nossa, é difícil mesmo. Eu entendo. Quando você reprova em uma matéria, você tem que fazer turma toda. Tem que mudar o esquema todo, né? É, porque, por exemplo, assim. Se você tomar pau em cálculo 1, você não pode fazer cálculo 2. Aí pra preencher a vaga do cálculo 2, você vai ter que arrumar outra matéria esquisita. Pegar outra matéria, qualquer uma. De outro matéria... curso ainda, né? Não, cara? Não. Do mesmo curso, mas por exemplo assim. Não, que eu digo assim, que você não queria fazer. Não é isso. Pera aí, volta lá. Por exemplo, se você não passou em cálculo 1, você não pode fazer cálculo 2. Vamos começar por aí. Aí no horário que você supostamente fazia cálculo 2, que você iria fazer cálculo 2, você vai ter que preencher com outra coisa. Aí você pode preencher com cálculo 1 de novo. Só que aí você vai ter que fazer cálculo 1 não na sua turma que você tava, que você já conhece o povo. Você vai ter que fazer cálculo 1 numa turma esquisita, você concorda? Uma turma de gente que você não conhece. Então o que muda são as pessoas, os horários, essas Os horários. Né? Ou então você fazendo, eu não quero fazer cálculo 1. Aí você vai ter que pegar uma matéria do terceiro, quarto, do último semestre. Aí você vai ter que bagunçar tudo o horário, vai virar uma zona. Eu recomendo que os ouvintes não façam, porque eu já fiz, ô Felipe. É desestimulante, cara. Você desanima. Às vezes fico com vontade de chutar o pau da barraca, largar tudo, mas ainda não tive essa coragem. Ainda não me concentrei como deveria, troquei o primeiro período nas coxas. Bolsa. Estamos iniciando o período de balanços. Todo trimestre surge alguma pepita de ouro. Quem ficar esperto comprar logo após o resultado vai pegar um belo movimento de alta, poder rir à toa. Mulher, mês de férias, gastei grana mesmo só com motel. Fomos ao cinema, ela entra de graça por ser PM e fez questão de pagar a minha entrada. Fomos ao zoológico passear, programas baratos e frugais. Como tem que ser, metemos muito quase todo dia, pois ela também está de férias na faculdade. Esse mês emprestei uma grana à minha sogra, isso rendeu muita polêmica, muita gente dizendo que fui passado para trás. Provavelmente, aí que ele assume, provavelmente não irei receber o dinheiro. A sogra me sugeriu investir em máquinas de construção civil para aluguel. A empresa dela tem um braço deixado de lado que consiste no aluguel das máquinas. Aqui começou a cagada, Felipe. Ele começou a dizer o que era o braço da empresa. Eu vou chegar lá onde que deu. Na hora que der a cagada, eu vou te explicar o que foi. Então, era aluguel de máquina de construção. Ela me sugeriu que eu fosse comprar algumas máquinas para deixar na loja com a finalidade de aluguel. No primeiro momento gostei da ideia, mas preciso discutir o valor dos aluguéis. Ela tal. Escola. Não aguento mais trabalhar naquele lugar. Ensinar moleque maconheiro, filho da puta, e ganhar 1.500. Vida de pobre é uma tristeza. Quero melhorar de vida rápido. O grande prazer que eu tinha, que era sarrar as vadiazinhas, agora eu não posso mais fazer namorando. Na escola em que trabalho, as cobranças só aumentam, um monte de planilha, trabalhos esses, puta que pariu, que inferno. E não recebo um puto de hora extra. Enfim, esse trimestre foi bastante negativo para mim, em todos os sentidos. Que Deus me ilumine para tomar melhores decisões. Obrigado aos leitores pela força, me fortalecem muito. Quer fazer um comentário, ô Felipe? Cara, você dá pra ver até pelo humor do Mobral, cara. Ele tá reconhecendo que a vida dele começou a dar uma caída, cara, muito grande. Porque o cara, você vê só pelos balanços que ele é muito ligado em tudo que ele ganha, tudo que ele perde, tudo contadinho. Então o cara deve chegar em casa, cansado do trabalho, da faculdade. Aí o cara vai ver as planilhas tudo. E ele vai ver como é que tá a queda. Tudo de as quedas dos investimentos, a queda na vida no geral, e ele deve ficar se perguntando: porra, cara, onde é que eu tô errando? Onde é que o bagulho tá dando merda? Só que aí, como os posts no futuro vão provar, ele não conseguiu achar, cara. Ele tava cego, assim, realmente. Eu acho que não tem outra palavra, porque o cara tava cego. Porque cego pela mulher, assim, por assim dizer, cego pela oportunidade de poder assumir a empresa e ter a vida boa que ele tanto queria, cara. Eu acho que é isso que cegou ele, cara. Esse negócio, a vontade dele de se aposentar, de ter uma vida boa, tranquila, falou mais alto do que a racionalidade dele. Bom, na verdade você falou posts, mas agora só tem mais um post, que é o post final. Diário do Mobral. Olá, pessoal. Vocês têm me ajudado demais nessa fase de mudança na qual estou vivendo e quero continuar descrevendo minha novela. Gosto muito de ler a opinião dos amigos. Pois bem, a empresa do Mobral está esquentando. A novidade é que o irmão da Índia entrou no negócio. aí eu já não tenho nem mais o que comentar. Você acha que empresa com um monte de gente dando palpite, você acha que tem como dar certo? Não, cara, o negócio é, quando você envolve muita gente da família, eu acho que aí o negócio já tá encaminhado pra dar merda. Primeiro princípio do empreendedorismo que eu aprendi com meu professor na época da faculdade. Família e dinheiro, você põe separado. Não contrate nem parentes, é uma dica muito séria. Se um dia os ouvintes quiser, eu posso até explicar o porquê, mas em resumo. Se você botar sua mãe pra trabalhar na sua empresa, você, ouvinte, tem coragem de demitir a sua mãe? Eu não teria. Aí você contratou seu parente, beleza. Vocês brigaram lá na empresa. Agora vocês têm que encontrar uma festa de família. Vai ficar um clima de bunda suja. É horrível, cara. É, não, cara, faz isso. É porque aí tem esse negócio, né? De que muitas vezes, quando você envolve esses laços familiares aí, quando, esse nepotismo, a galera da família, você não consegue distinguir o que é profissionalismo, o que é relação de família, cara. As coisas se misturam muito fácil porque... Por exemplo, imagine que a empresa tá dando merda, no caso do Mobral. Aí o irmão da Índia faz uma cagada. E quem saiu prejudicado foi o Mobral. O que é que o Mobral vai poder fazer? Ele vai ficar falando, não, tira esse cara da sociedade, não sei o quê. Mas tu não acha que a mãe e o pai da Índia vão tirar o irmão? Nunca, tá louco? É, e o Mobral que se foda aí, meu. É mais que o Mobral é de fora, ué. O Mobral é de fora, ele que vai a merda. É, mas é mesmo, você tá falando a verdade, Felipe, é verdade. É isso aí, cara. Aí eu acho que o Mobral... A gente já falou tanto da cegueira, mas... É, rapaz, eu acho que o Mobral deixou a racionalidade de lado, cara. Eu acho que essa vontade de ter a vida boa, essa vontade de se, só sossegar, achar alguma coisa, falou mais alto. Ele não, não era mais o Mobral do primeiro post. Mas é a vida, cara, infelizmente. Então tá. Gosto muito de ler a opinião dos amigos. Pois bem, a empresa tá. Aí o irmão entrou no negócio. Seremos três sócios. Ele entra com conhecimento e contatos. Eu entro com a grana. E a Índia não sei como poderá entrar. Ela deu a ideia, mas não terá tempo para conduzir o negócio. Não sei como posso enquadrá-la nessa sociedade. Ou seja, o irmão e a Índia entrou com a piroca e o Mobran entrou com o cu. É isso. Mas não é isso, cara. Mas é mesmo, é. Olha, é uma sociedade de três pessoas. O irmão pode oferecer o quê? Conhecimento, que o Mobral já tem de sobra. Sim. O Mobral, conhecimento, já tem de sobra. Ou seja, o irmão não vai contribuir porra nenhuma. Sim. E a Índia é PM e provavelmente, como o Mobral já falou, não sabe porra nenhuma do mercado. Ou seja, o Mobral, a coisa mais importante, que deveria ser os três entrando com a grana, o Mobral vai entrar com a grana. Ou seja, se a empresa falir, quem se fode é o Mobral. O irmão só entrou o quê? Com conhecimento, ele não vai perder porra nenhuma. Ou seja, o Mobral entrou com o cu. E a família da Índia inteira entrou com a pirocona no rabo dele. Se foda ele, né? É, véio, também se o Mobral se fuder, vai fazer o quê? O cara é de fora, não é da família. Eles não vão preocupar. É, cara, o pai e a mãe só vão... Eles podem até fingir, ó, que pena. Mas é? E aí, mas aí, cara... É de fora, não tem isso não, cara. Ainda mais que eles eu acho que o pai e a mãe da Índia, o Mobral falava que eles não tinham conhecimento do mercado, não sabia, mas eu acho que o mais esperto, cara, os mais espertos foram o pai e a mãe, que deram um golpe no Mobral sem ele saber. O Mobral não tava sabendo e os velhos já foi lá e passou a manjuba nele. Olha, podemos até refletir sobre isso. O irmão dela passou a semana se reunindo com o contador para discutir os detalhes da abertura da empresa. Infelizmente, não poderia abrir a empresa com meu nome. A Índia também não por sermos funcionários públicos. Acredito que teremos que abrir a empresa no nome dele. Seria mais razoável. Ou seja, eles vão ganhar a grana... E o Mobral gasta a grana dele na empresa. Nossa, mãe. E o pior, cara, é que esse negócio, por exemplo, se a empresa tá no nome deles, dos caras, é verdade que caso a empresa contraia muitas dívidas, o dinheiro da empresa, a dívida vai, a maioria vai para eles, para quem tá no nome, em caso de tribunal. Mas caso a empresa consiga lucro, o dinheiro vai praticamente todo para eles. O Mobral não vai ganhar porra nenhuma. Olha a cagada. É, ô Felipe, ou ele seja, ficou louco, cara. Ele, pra fazer um negócio desse, ele tava muito apaixonado, Felipe. Acho que, cara, eu acho que talvez. É, teve esse negócio da paixão, mas acho que foi o olho gordo também. Esse negócio de a oportunidade quando. Não, eu acho que não concordo com você, Felipe. Xota, não, enlouquece não, o cara, Felipe. Não. Então, eu disse, como eu disse, cara, chá de buceta também. Mas eu acho que além do chá de buceta, pro cara ficar doidão assim, foi aquela promessa dos 40k. Do mais 10k, do negócio de mão beijada. Aí eu acho que juntou, entendeu, Hernani? Pra merda ser desse tamanho, eu acho que juntou o chá de buceta e juntou essa promessa aí dos 40k. Aí eu tenho várias histórias disso aí, Felipe. Tenho várias histórias. As que você quiser aí. Uma. Quando eu tava muito, muito imergido em amor de xota, eu quase comprei uma Paraty por 5 mil reais de um cunhado meu que só tinha rolo. Se tivesse comprado essa Paraty de 5 mil reais, eu tava fudido, porque era carro roubado. Quase abri negócio com a minha ex-mulher. Se tivesse aberto, eu tava fudido, sentando em tora com caco de vidro. E arrancando a tora do meu rabo e jogando mais caco de vidro pra dentro. Eu tava fudido. Eu perdi tudo, Billy. Que eu investi, então eu perdi. Então você percebe, passou pela primeira mão aí do chá de buceta, o poder, né? Felipe, é violento, Felipe. Ô Felipe, é um negócio, igual a Nessa Han, a Rita fala mesmo, Felipe. O Nessa Han fala lá que elas são. Como é que ele descreve? São as sereias maravilhosas, são mesmo, Felipe. Elas na conversinha deliciosa, você abandona totalmente a razão, Felipe. Você começa a pensar assim, 100% emocional. É um negócio assim, Felipe. Eu sei, Felipe, vai ter metedor de real escutando agora, a gente falando assim, o Felipe e o Cordano são dois otários, os caras não sabem de nada. Ô, Felipe, só quem passou sabe o quanto você abandona a razão. Você abandona 100% da razão e você vai totalmente na emoção, Felipe. Você abandona. Cara, eu lembro até hoje da sua analogia, aquela que você falou, que lidar com mulher é jogar com o seu time lá na Bolívia. Você lembra dessa analogia? Mas é lá do podcast 4, meu irmão. Você vai jogar, é isso mesmo, Felipe. Você vai jogar seu time lá na Bolívia, com aquele ar fé da puta, ainda com os caras ainda da torcida jogando merda no segundo tempo. É isso aí, cara. Porque é isso aí, cara. Acho que a analogia ficou perfeita, porque é isso, Felipe, aí, cara. Agora faz um balanço final. O cara que era o mais inteligente, ele até hoje é reverenciado, tanto que tem o cara guardião do Zé Mobral. O cara, ele é reverenciado pelos negócios dele. O cara entrou num rolo de fazer empresa com o nome, passar o nome da empresa pra parente da menina que ele mal conhece. Investiu uma grana violenta na empresa, cara. Olha que cagada que ele foi se meter, Felipe. É, cara. O cara abandonou a razão, final, Felipe. abandonou a razão, perdeu a razão completamente. Como falam por aqui, o cara despirocou. Despirocou, cara. Que cagada. Nossa, Lega, aí, mano. Nesse balanço final, acho que é justo a gente pegar o Mobral do início e comparar com o Mobral do final. Nossa. É o que a gente tem que fazer. É que, cara, você vê, eu já vou falar aqui que só pelo podcast 1, você já vê que o Mobral é um puta cara inteligente. O cara não é burro, não. Pra você fazer R$1.500 por mês e conseguir aportar mais de 200 mil, você tem que ser um gênio dos negócios, sinceramente, cara. Sem brincadeira, isso aí é por isso que o cara é tão reverenciado até hoje. Então, eu recomendo que, pra quem tiver um pouquinho de paciência, vai lá no blog do Burguês Inglório e lê com cuidado os posts dele sobre economia, que aqui a gente, infelizmente, não tem o conhecimento do Zé Mobral, então a gente não pode explicar em detalhe. Mas vão lá dar uma olhada, que vocês vão ver, cara, em primeira mão, que o Mobral era um puta cara foda na questão das finanças. Aí você vê que a coisa começou a ficar meio estranha quando a mulher entrou na jogada. Aí bagunçou tudo. Só que aí, quando, eu não sei se você concorda, mas no começo, eu, por exemplo, quando li pela primeira vez, eu achei, beleza, a mulher entrou, o Mobral já falou que não vai querer nada, não sei o quê, o Mobral vai só comer e dar o fora. Aí eu não esperava que fosse dar essa merda toda. Acho que ninguém esperava. Aí de repente começou. Quando começou a história. Ela é diferente. Cara, eu acho que. É. Aí começou a ficar mais estranho quando ele começou a falar que era diferente. Mas ele começou a falar isso, mas não tava perdendo dinheiro. Tá tudo dando certo, os aportes, a faculdade tava seguindo, a bolsa tava subindo, tava tudo certo. Mas aí eu acho que a piroca tava preparada pra entrar, mas quando ela começou a entrar, quando a família dela entrou na jogada. Aí foi, hein? Aí foi a sentada final. É, cara, aí eu caí, e pior que o Mubral foi sentando devagarinho. Cara, foi de pouco em pouco, assim. Foi post, falando. Ó, oh, galera, tô perdendo o negócio tudo. Tá. É. Aí já acho que, cara, já tá na metade da piroca da giromba. É. Quando ele começou a desevolução patrimonial. Aí já tá na metade. Aí eu acho que o Mobral, cara, não é, porque não é possível, eu acho que o Mobral pensou assim, porra, cara, o que é um peido pra quem já tá todo cagado? Aí sentou com tudo, falou, ó, já tamo na merda, vamos entrar logo. Aí começou a dar dinheiro pra sogra, depois deixou o irmão entrar e passou a empresa e no nome dele. É, passou a empresa no nome dele, ou seja, o lucro todo praticamente ia pra ele, e pior, ele entrou com dinheiro. Se o cara entra com dinheiro sozinho, ele entra com o cu. É, mas é mesmo. É isso. E aí você vê. Agora, você vê o Mobral do início do Mobral final, você vê no último post que o Mobral até reconheceu que o negócio, assim, nos posts seguintes, falou que a galera aqui já me falou que o negócio tá meio estranho, mas ó, galera, confia no Mobral. É o negócio lá, o cara, meio de baixar a cabeça, né? É foda. É, aí você vê que o Mobral do início era um cara humilde, abaixava a cabeça, quando ele via que tava dando merda. É aquele negócio, você lembra que ele falou? Que quando ele via que o barco tava afundando, ele pulava fora? Isso. Esse barco aí já tava no fundo do oceano e ele continuou lá. Continua. É foda. Isso aí. Outra novidade é que passei a trabalhar na empresa da minha sogra. Trabalho aos domingos lá. Ela me colocou em um cargo de chefia, coordeno 12 funcionários. Como só trabalho um dia na semana, ela me paga diária de R$100. Minha intenção nem é o dinheiro, nem vou aportar essa grana, mas sim o aprendizado. Li em alguns livros que é a melhor forma de conhecer um negócio trabalhando nele. E é isso que estou fazendo. A Indy está louca, quer muito que a gente dê certo e só pensa em casar. Peraí, Felipe, peraí, eu tô pulando aqui. Então, ele começou a trabalhar coordenando 12 funcionários. E ganhava R$100 por dia. Tá. Pra trabalhar esse final de semana, né? Um dia por semana. Isso, ele trabalha todo domingo agora. O único dia que ele tinha de descanso, ele começou a trabalhar pra sogra. A Indy está louca. Não, mas aqui não fala que é domingo, Felipe. Ou fala? Falou que ele trabalhava nos domingos. Tá. Ah, é verdade. Olha só, Felipe. É verdade, eu falando merda aqui. Trabalha aos domingos. Então ele trabalhava domingo, dia de folga dele, né, cara? Puta que pariu. Ou seja, você já vê, o cara passa de segunda a sábado se fudendo, aí ele falou, não, domingo que é o dia de descanso, vamos nessa, vamos trabalhar mais. Nossa, mãe, que cagada. A Indy está louca, quer muito que a gente dê certo, só pensa em casar. O meu sogro já cedeu o terreno pra gente construir. Disse a ela que só caso com uma renda líquida de 10k mensais e que ela consiga poupar 20% por mês. É, quero educá-lo na base da frugalidade. Com relação à bolsa, não sei se vou aportar meu salário. Está parado na conta. Pode ser que tenha algum tipo de despesa e penso em deixar a grana lá. Estamos em plena. Olha pra você ver. Pensa bem, Felipe. Pensa bem. Tivemos alguns belos resultados e tal. O que mais aqui? Tal. Esse mês também resolvi colocar AdSense no blog. É, não quero que pensem que meu intuito é faturar em cima das visitas dos leitores, nada disso. Não vou aportar nada, deve render mixaria e se der pra pagar um motel uma vez, tá ótimo. Bem, é isso aí. Quero continuar postando 3 vezes ao mês. A criação desse blog fez muito bem pra mim, já que sou antissociável e não tenho muita gente pra conversar. Vocês acabam sendo importantes demais nesse sentido. Quando faltar assunto, continuo os causos do diário do Zé Mobral. Um abraço. Bom, aqui acaba a série do Zé Mobral. Por que que acabou a série do Zé Mobral? Eu vou contar pra você e pros ouvintes, Felipe. Porque os caras começaram a descobrir, e ele tinha muitos inimigos, muitos haters. Não é querendo falar, mas já vamos falar sobre isso, porque ele não pode mentir, Quem que eram os inimigos do Roger, da Cidadezinha e do Zé Mobral? Era um pessoal da Real. Este mesmo pessoal da Real tomou birra do Pobretão. O Pobretão, mesmo sendo realista, ele não é bem quisto no negócio de Real. O que eu acho uma sacanagem, porque por mais que você não concorde com o Pobretão, você pode não concordar. Eu mesmo não concordo com um monte de coisa. Mas o cara é da Real, pô. Você quer um cara mais realista que ele? Ele fala a Real mais violenta não, que tem. Não, cara. Eu baixei todos os textos do Pobretão e você vê que o cara era o defensor da Real, cara. E por isso que eu não tô entendendo como só é que a galera da Real começou a lutar. Eu acho que é porque dentro da Real tem todo aquele negócio, velho. Pua, que Miguital acha que Pua é manjinha. É, os caras odeiam. Ô, né? Felipe, presta atenção. Eu todo mês gasto com isso aqui. Gasto com servidor, que é caro. Gastei com equipamento caro. Faço esse programa com o maior carinho, sem ser gay. Edito, eu que você tá me perdendo aqui, ó. Agora são 2 horas da manhã, eu que você tá gravando. Você acredita, Felipe? Tem gente que não gosta de nós dentro da própria Real. Você acredita, Felipe? Tem nego aí dentro da própria. Tô falando pra você, pode acreditar. Tô falando porque essa semana eu descobri que eu tive um problema aí. Aí eu tive que ler um monte de merda. Porque você tá usando a Real pra se promover. Promover o quê, cara? O vídeo não é monetizado. Ô, gente, eu desafio aí, podem ver. Nenhum vídeo meu é monetizado. Eu não ganho um centavo com isso aqui. Falaram assim, mas esse projeto seu de querer ser youtuber da Real. Que youtuber, rapaz? Eu com o Felipe nem cara não põe aqui. Que youtuber? Então quer dizer o seguinte, Felipe. É uma crítica até construtiva ao movimento masculinista brasileiro. Parem de querer derrubar os outros, gente. E aí o que foi a cagada? O do Zé Mobral. Porque se o Roger da Cidadezinha, se descobrissem quem que ele era, tinha perigo de por exemplo, assim, sequestro, essas coisas. Mas não era tão assim. Mas tinha perigo, é lógico. O do Zé Mobral era mais sério, Felipe. Porque o do Zé Mobral era o seguinte. Se caguetassem... Se alguém caguetasse pra o irmão da Índia, ou pra mãe da Índia, ou pra própria Índia, o que que o Zé Mobral falava no blog, acabava a parceria na hora. E ele ia ficar queimado. Porque ia ver o que que ele falava da mãe da Índia lá. Você entendeu? Da própria Índia, falando que... aquelas merda. Ah, eu que mando. Loucamente, eu mando, ou eu não vou casar com essa porra, não. É. Então quer dizer o seguinte: ele teve que sair correndo, apagar tudo. E aí, uma pessoa próxima do Zé Mobral disse que hoje em dia ele passou num concurso, ele tá trabalhando num concurso aí simples. Então quer dizer o seguinte: ele deve ter te dando um palpite pra você. Se ele passou num concurso simples, foi o último relato que tem dele, acho que 2015. Descobriram que ele passou num concurso. O que dá a se entender? Que ele deve ter pedido exoneração do cargo de professor. Trabalhou na empresa, a empresa não deu certo. Ele se fudeu e ele teve que passar no concurso. Porque senão ele ia ficar só dando aula, ué. Por que que ele foi? Não sei. Tô chutando aqui. Tanto que ele comentava que ele não chegaria a ponto de passar para um concurso, porque ele não tinha energia, ele já tinha muita coisa. Tanto que ele falou, acho que num post muito, muito antigo dele, que só se tudo desse errado. Ou seja, se o cara passou para concurso, é porque, cara, a empresa, a bolsa, a porra toda deu errado. Então você já viu... cara, o final dessa história não foi feliz, ouvinte. Não é que... O do Roger, eu acho, cara, que o Roger não teve essa... Como eu posso dizer? Essa dificuldade toda do Mobral, porque você vê os posts do Roger, é ele falando que a vida tá boa, a vida tá magnífica, o feudo tá tudo certo, não sei o quê... Os posts do Roger mais sérios, assim, são quando ele fala da vida dele na cidade grande, que ele falava que ele era o Beta, e do amigo dele da Matrix. Só que o Mobral, cara, todo post você vê que ele tá, tipo, no limite. Ou seja, ele tá sempre aportando, tá sempre precisando pagar coisa, tá trabalhando pra caralho, tá sempre passando dificuldade. Entendeu? É foda, né, Felipe? Tomara que ele esteja bem, mas é... Se ele passou em concurso público, pra mim, eu tenho como certeza, pra mim, que a empresa não deu certo. Senão ele ia ficar só na empresa. Cara, eu acho que ele ainda deve ter uma grande parte dos aportes. Só que... Não, os aportes não, eu tenho sim, certeza. A questão é a empresa. Só que eu acho, cara, que se a empresa, a sociedade tiver falido, por exemplo, e o prejuízo ter sido todo pra ele, porque ele que entrava com a grana... Então ele pode ter tido que usar muito uma parte dos aportes para pagar essa parada que ele investia tudo na empresa, entendeu? Mas se ele passou no concurso, então ele tá, como eu posso dizer, bem vivendo assim, como eu posso dizer. Ele não tá na rua, assim, disso a gente tem certeza. Mas sobre bolsa, esse negócio, eu acho que o cara até deve estar desmotivado pra caralho, né, Hernani? Porra, o cara tá bem e de repente perde muita coisa, é foda, velho. Ah, desanima, né, cara? Desanima. Bom, Felipe, terminamos mais essa série aí. Uma grande saga. Eu não vou mentir pra você não, Felipe, eu não sou mentiroso. A do Roger Dizinho eu acho que foi mais legal, foi mais divertida, não foi? Cara, eu acho que é porque a do Roger a gente teve mais, como eu posso dizer, conteúdo pra comentar, porque teve muita parte do Mobral que era termos muito técnicos, apesar dos relatos deles serem muito divertidos, muita coisa pra comentar, teve muito post técnico, então pra quem não se interessa pela área ou não entende muito, pode até ficar meio chato de ficar só revendo, e acabou que o Roger teve 4 partes, e se a gente quisesse ficar filosofando lá, dava, a gente passava das 4 partes fácil. Só que aqui a gente filosofou, ficou falando, ficou. Você viu que a gente, post em post, comentava tudo, ficava enrolando. E mesmo assim a gente chegou em 2 partes, cara. A gente terminou esse podcast aqui, a gente terminou de ler o último post do Mobral na 1h20 desse aqui, entendeu, ouvinte? Mas eu acho que. Mas eu gostei, cara. Eu acho que. Acho que não foi legal comprar do Roger porque o Mobral se fudeu, entendeu, cara? Eu acho que é porque a do Roger teve um final, como eu posso dizer, não foi feliz assim, da galera tá tentando rastrear, mas não deu merda pra ele, pelo menos, o cara, eu imagino que ele tenha continuado na cidadezinha lá, pá, pegando as minas, dando rolê, mas o Mobral, cara, um final triste, de o cara se fudeu completamente. Não é que o cara, senão os ouvintes vão entender errado, é que assim, a gente não tem provas que ele se fudeu, mas se ele passou num concurso público em 2015, é porque a empresa. Você acha que o cara, se tivesse com a empresa bombando, não ia dar. E outra coisa, os indícios aqui estão que ia dar cagada, cara. Ia dar, eu acho, não sei. É porque ele falou. É porque ele próprio falou que. Por isso que eu tô achando isso, e que ele tá meio fudido, é porque ele falou que ele só iria passar pra concurso público se desse medo, entendeu? É. Bom, de qualquer forma, gente, a história aí do Zé Mobral tá aí. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado aí. E é isso aí, Felipão. Quer dar um recado pros ouvintes aí? Manda bala aí, faz o seu merchan também. É, sempre final aí o Hernani dá uma trégua aí pra eu pegar mais 20 inscritos. É. Aí, galera, porra, cara, fazer essas séries aí são sempre muito gratificantes pra mim. E pro meu canal, cara, graças ao Hernani e ao apoio de vocês, eu passei dos 100 inscritos em 2 meses, cara. Então queria agradecer muito aí a chance do Hernani e também a toda a Sociedade Primitiva que, porra, muito foda, cara. Tá sempre dando apoio aí pros podcasts. O povo aqui é unido, né, cara? A podosfera é muito unida, né, cara? Muito bom podosfera, isso. Podosfera eu não sei. Não, porque... é que eu digo assim, a mais tranquila, assim, a galera... Que eu diga, por exemplo, Todo Dia Podcast, você, a galera toda, você dá uma. Sempre tá trazendo gente, podcast pequeno aqui pra dar uma chance. É, a minha intenção, entendeu? É integrar. Isso. Aí, essa galera aqui, eu acho que tem alguns canais aí que tem esse tema de integração que estão realmente fazendo a podosfera assim, se tornar um lugar melhor, cara. Eu acho isso, mas só completando aí. Muito obrigado, viu, galera, pelo apoio que vocês vêm me dando. Obrigado, Hernani. E pra quem não deu uma olhada lá, dá uma passada no meu canal, que eu tô sempre dando uma zoada no Hernani no começo dos vídeos. Beleza? Valeu, galera. Quando que vai sair programa lá novo, Aso? Porra, cara, eu gravei ontem. Foi ontem ou anteontem? Eu vi que você soltou um, mas agora tem que soltar mais, velho. Só fica 2 semanas sem gravar, ô burrão? É que você sabe, né, cara? O pensador tá. Eu já falei que o pensador é o cobrador oficial, cara. Ele tá sempre mandando imagem lá falando que tá me cobrando, tá me observando. Então, se não fosse ele, acho que eu tava. Dá uma preguiça, cara. Mas pode deixar que semana que vem vai sair mais um programa. Ainda mais que, porra, tá uma galera lá esperando o programa, não pode deixar na mão, né? É isso aí. Bom, Felipão, valeu e falou. Falou, galera. Tava Rodstar. Cabeção.